no ar. Inominata 616. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui mais uma vez o Coveiro. E este é o podcast que você vai descobrir que o F não tem som de V. Ou seja, nós vamos falar sobre o Soldado Invernal. Oi, meu nome é Felga, estamos aqui para apresentar uma excelente fase de um personagem da qual eu não vou muito com a cara. Aqui é o Paulo, e eu prefiro o Book como Capitão América. Estamos aqui hoje da Sibéria, nesse fio do cão, para falar desse personagem que veio daqui. Aqui tá muito frio, direto da Sibéria, Marcos Darkovich. É bom lembrar, né, que é frio e não calor, né? Aliás, é mais um podcast, lembrando que é mais um podcast que tem a ver com os momentos geopolíticos do mundo. O anterior foi sobre o Justiceiro, e aqui vivemos uma fase de linchamento e tal. E agora temos o Capitão América com o Soldado Invernal e toda aquela crise na Ucrânia, né? Pois é. E Nominata também é conspiração. Como vocês perceberam, a gente está aqui para falar de uma das fases mais aclamadas do personagem do Bandeiroso, né? Que é assim que o Ed Brubaker, que é um dos roteiristas que a gente já pode dizer que é mais célebre, que já passou pelo Capitão América, assumiu. A gente vai falar principalmente sobre o primeiro volume, né? Foram mais de 60 números do primeiro volume, um pouco mais que isso. E também falar um pouco das ramificações que levaram em outros títulos, ao segundo volume, ao Ministério do Soldado Invernal, enfim. E vai falar sobre como é o Capitão América segundo Ed Brubaker. Então, para isso, primeiro vamos parar para a nossa leitura de e-mails e voltamos daqui a pouquinho. E-mail. Olá, ouvintes do Inominata 616. Aqui mais uma vez é o Coveiro nessa leitura de e-mails com o nosso amigão, colaborador, Marcos Dark. E aí, povo? Tá frio aqui hoje, hein? É. Clima da Rússia. Eu até tô com a voz já pegando uma gripe aí, né? Cê? Falei pra você, tinha que trazer um casaco. Coisa aqui não é fácil, não, filho. Pois é. E aí, nesse podcast que a gente já tava fazendo um preparativo pro próximo filme da Marvel, né? Afinal, tá pra chegar aí o filme do Soldado Invernal, né? O Capitão América 2. E tá com dois e-mails aqui, até meio grandinhos, Marcos. Fala justamente sobre o filme. O primeiro, olha, vai puxar coisa lá do Thor. Então, eu vou ler aqui, e aí cê, qualquer coisa vai parando pra comentar, tá, Marcos? Beleza. É do Antônio Mariano falando sobre o filme Thor, o Mundo Sombrio. Naquela época ele falou assim, ó, acabei de assistir o filme e pela primeira impressão foi fantástico, sem dúvida. Foi bem tramado, começando logo na prisão do Loki, dando aquela sensação de tudo interligado, com uma grande história. A separação existe entre a magia e a ciência no filme. Ficou simplesmente hilária. A Jane, a Darcy, o seu estagiário e o Selvig completamente ligados ao conhecimento adquirido com o controle do Loki. Um filme digno do Deus Trovão, com aquela pegada medieval que ficou devendo no primeiro filme. A cena do enterro da Frida e os soldados asgardianos foi de arrepiar, foi perfeita. A trilha sonora foi um show à parte, dando grande emoção à cena. O ataque a Asgard pelos elfos deu a impressão de estar assistindo Star Wars, mas foi bem legal também. É, tem gente que reclamou, né? Achou... É, teve gente que achou alienígena demais, mas, né? Enfim, eram os deuses astronautas. Jack Kirby não se revoltou na tumba dele, né? O casal Thor e Jane teve muito mais ligação agora do que no primeiro filme, deixando de escanteio de vez a Lady Sif. Tadinha, né? Se quiser, Lady Sif, a gente pode conversar sobre o seu problema lá em casa e tal. É. Ou lá em casa. O Malekith não me pareceu um vilão buscando vingança contra a Asgard. Seu único e grande interesse era tomar posse do Éter e escurecer todos os mundos. Tanto que em nenhum momento ele jura alguém de morte. Apenas prometia a escuridão total. Ele só queria apagar a luz, né? É um vilão que sabe economizar, né? Malekith, mascote da Eletropaulo. Ele. E o Loki é um show a par. Sem dúvida, o grande vitorioso no final de tudo. Pois se aproveitou de uma situação para criar um plano que coloca onde queria. Agora sim, acreditaria num filme solo do Loki. O filme conseguiu contar uma boa história com sentimento, nobreza, honra, traição e humor, como pede uma boa história do Deus Trovão. É óbvio que eu estou empolgado com tudo, mas agora para encontrar as falhas, é melhor eu assistir mais uma vez. Sempre assim. É, pois é, né? A gente sai muito empolgado. Aí ele ainda manda o seguinte, quanto à cena que faz interligação com os Guardiões da Galáxia, eu acredito que tenha sido o Loki Odin que tenha mandado a Lady Sif Sif e o Volstagg para o colecionador para entregar a joia do infinito a ele, colocando o Loki ainda mais na trama. Bom, eu já não sei, né? Mas pode ser, né? Faz até um sentido. Até tem lógica. Com relação à performance de Benicio Del Toro, o colecionador tem toda aquela pompa mesmo. Confesso que sou completamente ignorante quanto ao Cosmo Marvel. Só conheço o que eu já li no site de vocês. Mas deu pra ver que a pegada do filme vai ser um Star Wars mesmo, com alienígenas bem esquisitos. Mas estou torcendo bastante para que esse filme seja bom. Um abraço, Tony Mariano. E aí, ele tá perguntando se o colecionador é cheio de trejeito mesmo. E aí? Então, eu gosto pra caramba do Benício, mas assim, Lulu Santos interpretando o colecionador não me desceu muito, não. Você quer saber qual que é o verdadeiro colecionador mesmo dos quadrinhos? Sim. Vá num buscador de imagens e coloque a seguinte pesquisa: Valmor Chagas. Ah, meu pai. Este sim seria um colecionador perfeito. Você quer apelar mesmo, não é versão Brasil, pra quem sabe, hein? Entendeu? Vamos ver no que dá. Acho que é muito cedo pra falar ainda. Eu acho que esse pouquinho que apareceu, com certeza eles já devem ter escutado um pouquinho de crítica e tal, e eles vão arrumar a casa, mas... Eu achei que aquelas coisas de trejeitos, assim, meio muito carnavalesco. Mais, né? Eu acho... Mas assim, eu confio no que eu vi nas cenas que... No trailer que já saiu, né? E nas pequenas cenas que a gente viu em algumas sessões fechadas que a Disney mostrou pra imprensa. Sim. Confio bastante. Agora, outra coisa que colocou aqui, Marcos, né? Ele fala de um filme do Loki, um filme solo. E aí, você compra essa também? Olha, eu digo o seguinte: se a própria Marvel tá apostando numa revista do Loki, né? E quem diria, o Loki tá em alta, né? As menininhas que o digam, né? Gostam mais do Loki do que do Thor. Pois é, cara, recentemente eu jogo um jogo online de cartas, War of Heroes, né? E aí sempre tava lá o Loki na versão vilão, né? Quando você baixava a carta. Aí recentemente eu pego e tá lá ele como super-herói. Imaginava aí. Já falei antes uma vez, né? O Loki, assim, eu não chamaria ele de vilão, ele é o antagonista do Thor. Mas ele não... Como a gente já tinha falado anteriormente, o Loki não é aquele vilão que quer conquistar, destruir ou acabar com todo mundo. Ele chega lá, quando ele conquista alguma coisa, ele fala assim, tá, cheguei aqui, agora não, eu não quero mais isso. Entendeu? Ele só quer causar. Ele é o vilão da zoeira. Ele é o vilão, é o deus da zoeira, exatamente. É o Rui. Ele devia ser filho de troll. Pra viver trolando as pessoas por aí. Ai, ai. Bom, partindo pro segundo e-mail aqui de Dominato, a gente vai agora pro Rio de Janeiro, Niterói, onde o Paulo Eduardo coloca a seguinte dúvida. Olá, pessoal do Dominato 66. Sou fã de vocês há um tempo, mas sou relativamente novo no universo Marvel. Meu interesse nasceu nos filmes e migrou para os quadrinhos da antiga Casa das Ideias. Por que da antiga Casa das Ideias? Enfim. Tem uma nova que eu conheça? Eu não sei. É reformada? Mas eu estou com uma dúvida que em nenhum lugar da internet eu consigo sanar. Sei que vocês devem ter milhares de outras coisas pra fazer do que responder as dúvidas bobas de um usuário do site. Não, que é isso. Ele tá disponível toda hora pra isso, cara. Ele tem um telefone aqui vazio aqui, esperando a tarde toda, mas... Um telefone vermelho. Ninguém toca. Ele só tá atrasado na leitura de e-mail, mas enfim. Mas só me restou recorrer ao conhecimento de vocês. Eu vou recorrer ao conhecimento do Marcos, por sinal. O que sempre me confunde no universo Marvel é a bendita magia. Porque se o Stanley sempre quis se ater ao máximo na realidade, como podem funcionar todos os personagens mágicos da Marvel, incluindo Thor? Enquanto nos filmes, basicamente, eles são extraterrestres, incrivelmente avançados, parece que nos quadrinhos não é bem isso. Será que então vocês poderiam me explicar, afinal, o que é a magia do universo Marvel? Max, a bola é tua. Graças a Deus que ele não perguntou isso pro Joe Quesada, né? Os fãs do Aranha sabem muito bem por quê. Mas aí é uma coisa que varia muito, que você tem que pensar o seguinte. Você nunca pode ver a criação do personagem como escrito por uma única pessoa sempre. Apesar de Stan Lee ter criado vários dos personagens, eles foram escritos por vários autores durante as décadas. E cada um tinha sua visão. O próprio Stan Lee mesmo, ele mostrava uma pseudo-magia, né? Dificilmente ele mostrava algo realmente místico nas histórias. Isso daí veio mais pra frente. Os Asgardianos mesmo são um tipo disso, por exemplo. Tem histórias que mostram eles como os deuses mitológicos como a gente conhece, né? Teve o Warren Ellis até apresentou, quando o Deodato desenhou, ele até apresentou eles numa versão como se fossem alienígenas, que foi algo polemicamente usado no filme, né? Não foi explícito, assim em palavras, mas visualmente foi mostrado isso. É, mas é algo que sempre permeou no meio ali no universo Marvel. É, e assim... falou, mas claramente, mas sempre... É, mas tá, né, tava como o nosso colega falou agora há pouco, né, tava bem Star Wars mesmo, isso é mas fato. Tem um personagem ainda pior pra colocar na Berlinda, que é o Doutor Estranho. Ah, sim. Então, o Doutor Estranho acho que é o mais próximo que chega de magia, e ainda assim, sei lá, eu acho que o desenvolvimento do personagem, ele partiu mais pra psicodelia do que uma magia própria, entendeu? Você acha que tá um barato lá, né? Que ele imagina tudo então, que tá... Você acha que tá vendo duende? Não tá vendo duende. Você tá doidão. Ah, então... vai falar isso, a galera vai sair rasgando os bicos. É. Crianças, não tomem chá de cogumelo. Fica a dica. Agora, assim, tem um lado também muito interessante, ainda no Thor, por exemplo, quando o Dan Jurgens escreveu, que é aquela parte assim, eles são deuses, mas é deuses no lugar de Deus que a gente conhece, digamos assim, o Deus, digamos, católico, entendeu? Se eles são deuses, então eles mandam... Olha, você falou até um pin aí. É, deu até um pin, você viu? Foi sinal dos céus. Então, assim, cada autor interpreta de uma forma, entendeu? Assim, atualmente, digamos assim, o Thor é o deus do trovão lá da mitologia nórdica, né? Pra quem é nórdico... é o deus supremo deles. Pra quem não é o nórdico, é apenas uma lenda, como outra qualquer. Mas é muito relativo esse negócio de magia e ciência, né? Depende de cada personagem. Como o Coveiro disse, o extremo mesmo seria o Doutor Estranho, né? Que é assim, não dá pra sair... Não dá pra você falar assim, o que ele usa é ciência. A não ser que o Joe Quesada tente mexer nele. É aquele negócio, né? O universo da Marvel, ele tinha uma visão, digamos assim, até você só manter na Terra. Quando você extrapola pro cosmo, a gente já tinha até discutido isso, né, Marcos? Algumas criaturas passam a deixar de ser aquela coisa meia, vamos lá, meia divina, pra ser apenas mais uma raça numa complexidade de outras. A gente já sabe dos Asgardianos, mas tome, por exemplo, o Mephisto, ele não passa de ser uma raça alienígena, né, considerada alienígena, fora da Terra, e tantos outros, né? Aquela coisa, né? O termo alienígena não necessariamente não significa de você viajar de um planeta pra outro, um cara chegar de um planeta pra outro. Ele pode vir de uma realidade diferente pra outra. Ele continua sendo um alienígena. Por sinal, essa é, digamos assim, a maneira que eles colocam pra explicar os Asgardianos até. É aquela coisa relativa, né? O ponto de vista do roteirista, do escritor, ou até mesmo de um personagem, o que é magia pra um, é tecnologia pra outro, ou uma coisa que você não compreende ainda. Você não pode também querer que tudo saia sobre a regrinha certinha, né? Não dá. Então a gente vai encerrar nossa leitura de e-mails hoje e a gente vai dar continuidade ao nosso podcast sobre o Capitão América e o do Ed Brubaker. Então, e liga o aquecedor aí que tá frio pra danar. E que comece a marcha imperial. Começar mesmo a falar sobre a fase áurea, porém recente, do Capitão América, pelas mãos de Ed Brubaker, eu queria falar um pouco sobre o roteirista. Afinal, ele é um cara que deslanchou principalmente no mercado, vamos dizer assim, nos últimos 10 anos. É um roteirista até recente. Ele teve uma carreira inicial quase independente, né? Ele chegou a publicar, foi cartunista, inclusive, ou seja, ele tentou publicar ele sozinho, primeiro seu trabalho, desenhando também. Título chamado Pajama Chronicles, ele seria uma tradução mais ao pé da letra, tipo As Crônicas do Pijama, né? E chegou também a desenhar uma revizinha chamada Gambit 3D. Isso, claro, era um mercado independente, até que em 1991 ele começou a desenhar comercialmente para Dark Horse Comics, no título Dark Horse Presents, e já num esquema muito parecido com o que ele tem hoje, né? Isso garantiu a ele ser indicado em 1993 ao prêmio Eisner, ou seja, para um roteirista que tinha apenas 2 anos de mercado, uma coisa meio fabulosa, né? E foi em 1997 ele já estava assumindo o papel de editor da Alternative Comics, continuou trabalhando ainda para Dark Horse, chegou a trabalhar num título chamado The Fall, com o ilustrador e criador Jason Lutz, da série Berlin, e continuou também a escrever o título Dark Horse Presents até 1998. Foi então mais ou menos nessa época em que ele tem os olhos assim para DC. Começou primeiro a escrever para os títulos Vertigo, afinal era sempre muito a cara dele. Nessa época ele já escrevia The Press, Vertigo Visions. Depois começou a escrever cenas do crime, né? Scenes of the Crime, uma série limitada de 4 números. Até que ele começou a escrever títulos relacionados ao Cavaleiro das Trevas, né? Ou seja, ao Batman. Ele chegou a trabalhar na Detective Comics e também numa série chamada Gotham Central. Curiosamente, o primeiro trabalho que o Ed Brubaker ia fazer pra Marvel seria ainda na DC. Ele conversava muito com o Michael Brian Bendis, né? Naquela época, acho que o Bendis já tinha aquele fórum dele famoso e o Brubaker sempre participava, ou seja, começou a se conhecer lá. E a ideia que os dois tiveram era fazer um crossover entre o Batman e o Demolidor. Acho que o Bendis naquela época já estava escrevendo o Demolidor, né, Felga? Naquela época, tipo 2004. Já. Só que o Paul Levitt, que era o editor da DC na época, já cortou as asinhas porque ele não se dava nada bem com o Joey Quesada. Então, resumidamente, seria essa a história do Brubaker até o contrato dele deixar de ser exclusivo pra DC e ele começar a pôr os dedinhos dele na Marvel. E logo de cara assumiu o quê? Capitão América. Que é essa coisa clássica e aclamada que hoje temos aqui, que originou um segundo filme, olha só, do Bandeiroso no cinema. Então, o Brubaker é um tipo... É um roteirista, assim, ele é bom... Mas ele é um roteirista, vamos dizer assim, não limitado. Ele não consegue ser igual ao Bendis, que é versátil, consegue desenhar, consegue roteirizar qualquer tipo de super-herói. O Bendis tem essa característica. O Brubaker não. O Brubaker ele funciona muito bem para histórias de mistério, como por exemplo Gotham City Central, que foi citado aí. Funciona muito bem para histórias de espionagem, foi uma coisa que ele acabou injetando no Capitão América dele, né? Tinha muito mais o clima de Guerra Fria, de assim, vamos dizer assim, de resquícios da Guerra Fria, espionagem. Mas ele, por exemplo, quando ele pegou uma história voltada para super-heróis, como por uma coisa tipo X-Men, ele já não se deu muito bem. Ele patinou então, bastante, né? Ele patinou muito e tal. Vamos dizer assim, foi melhor do que estava vindo, que estava sendo feito? Obviamente qualquer coisa era melhor do que estava vindo sendo feito daquela época. Mas se você comparar hoje... Então ele é um roteirista que ele funciona muito bem para histórias de mistério, espionagem, certo? Ele é bem, vamos dizer assim, ele tem que ser bem direcionado. Não, ele não dá para trabalhar com qualquer tipo de herói, de qualquer tipo de super-herói. Se ele se dá bem em Demolidor ou Capitão América, sim, porque ele é mais ou menos a pegada dele. Mas outros grupos, então eu diria... É porque assim, Felga, eu concordo contigo que realmente ele não é versátil. Mas se tu for parar pra pensar no nicho de heróis urbanos, ou até de histórias urbanas, se a gente for considerado também criminal, ele é muito melhor do que o Bendis consegue ser, assim, em termos, no nicho dele, ele se garante. O problema é quando ele sai do nicho. O Bendis, então, ele é versátil, mas tirando um ou outro, ele é mediano, quase sempre. O Bendis, saindo fora do nicho dele, ele consegue escrever o feijão com arroz. Pro Brubaker, não. Ele saiu do nicho, pronto, ele patina muito. X-Men é um caso clássico. Voltando ao nicho do Brubaker, eu não sei se a culpa é dele ou se a culpa é do editorial que coloca ele pra escrever coisas que ele não sabe ou não quer fazer. Tanto é que Vingadores Secretos, ele saiu em 12 edições dizendo que não se dá bem com grupos mesmo. Apesar da temática ser bem espionagem, né? É espionagem mais ou menos, porque os caras forçaram o cara a usar o Nova, ele se livrou do Nova no primeiro ar, por exemplo. Não, ele não, né? Alguém se livrou dele. O Nova... sumiu numa saga que nem estava aqui no Brasil. Thanos Imperative, que a gente espera que ele fale num podcast futuro aqui. Então me confundi na cronologia. Foi mal. Eu admiro o Brubaker do seguinte, até pelo estilo o decorrer da carreira dele, você vê que ele começou pelo quadrinho independente. Depois ele entrou numa grande editora que é a DC Comics, mas até por uma porta mais independente, que seria algumas minisséries da Vertigo, né? Mas o que eu admiro, assim, de fato, o estilo dele não é voltado exatamente para super-herói, não é o nicho dele, isso é visível, né? Mas ele é aquele operário padrão, por exemplo, ele começou no quadrinho independente com um quadrinho puxado para suspense policial, espionagem também, o que aconteceu na Vertigo. Quando ele partiu, assim, ofereceram algo mais super-herói para ele, porém não, assim, super-herói tanto urbano que ele poderia desenvolver mais o gênero dele, ele simplesmente aceitou, né? Ele não foi aquele cara que falou assim, não, isso aqui não é minha praia, falou assim, não, vambora, vamos escrever. Então, mas assim, a praia dele mesmo é puxado para esse ao suspense policial. Tanto que um dos trabalhos mais lembrados dele, que é Gotham Central, né? É louvável por causa disso. Ali tá, ele tá no universo de super-heróis sem usar super-herói. Então, nisso ele se dá muito bem. com o Capitão América, no caso, esse lado que ele desenvolveu, ele deixou um pouco de lado, um pouquinho só de lado, a questão do desenvolvimento do herói enquanto símbolo da pátria, que vinha sendo feito até então, e partiu mais para um suspense em questão de espionagem mesmo, virou uma história de espionagem. Tanto é que se você tirar o uniforme do personagem, deixar o Steve Rogers, você vê que a história é a mesma, né? Ele partiu mais para esse lado realista. É, uma coisa também que marca muito o Brubaker, né? E que parece que ele leva para isso em todos os títulos que ele acaba tocando, é que ele gosta muito de revirar o passado, né? De esmiuçar o passado e recontá-lo numa base muito mais profunda. O que a gente pode resumir é o seguinte, né? O Brubaker foi o que resolveu dar o pontapé, sem ser nada disfarçado, no retcon. É uma coisa que a Marvel sempre usou, não é nada novo. Por sinal, uma das premissas principais do Capitão América é ele justamente remexer num ninho de vespas aí. Mas também a gente viu isso no próprio começo dele em X-Men, que ele remexeu no passado dos X-Men. Ele é um cara que se deu muito bem no Marvel Project. Ele gosta de pegar umas coisas que já tem uma base bem fundamentada e dar uma estrutura pra ela. E, enfim, é o cara também, além de ser o cara mais, vamos lá, noir, ele também é um cara que gosta mais de mexer com a parte antiga, né? O Pulp, e por aí vai. Who's Bucky? E justamente falando de revirar o passado, né? Logo o primeiro arco do Dito Cujo, em Capitão América, resolve mexer numa coisa que pouca gente tinha coragem de sequer raspar a superfície. Eu acho que, tirando o Tio Ben, por muitos e muitos anos, um dos personagens do alicerce da mitologia Marvel, em que estava morto e todo mundo dizia que estaria sempre morto, era o Bucky. E justamente nesse arco, o Soldado Invernal, eu espero não está soltando aqui nenhum spoiler, mas eu entendo que se a pessoa que está ouvindo nosso podcast deve ter lido pelo menos as primeiras histórias do Ed Brubaker, sabe que ele trouxe de volta, né, o personagem à vida. Ou seja, na verdade, o personagem nem chegou a morrer. Ele criou em cima de uma clássica morte do Buck, que era também um retcon, né? Afinal, Jack Kirby e o Stan Lee mudaram um pouco a trama para trazer aquela cena clássica do avião, né? De que o Capitão América estaria assim, congelado em animação suspensa por muito tempo, e o Bucky infelizmente ter morrido na cena, que o Brubaker resolveu costurar um pouco mais a cena e colocou também que o Bucky apenas sofreu uma grave lesão, né, que custou a ele um braço, mas estaria vivo até hoje, recuperado por um esquema da Rússia, né, da iniciante União Soviética na época. Por sinal, o russo que era responsável pela criação do personagem, né, o Karpov, né, que é um general. Isso. Da época, e que usou ele como um tipo de Sleeper Cell, né? Um soldado hibernante, por isso vem a relação do Soldado Invernal, e que ele seria acionado de tempos em tempos para as missões altamente específicas. E isso, digamos assim, começa a surgir de novo mais pesadamente agora, no momento que a União Soviética está em decadência, pelo menos há uma década atrás não estava, digamos assim, com esse cenário que está hoje, por isso que o Felga chamou atenção, inclusive, agora do momento atual que a Rússia vive, e que o Luckin estaria negociando com o Caveira Vermelha. E dentro de um depósito ele se desse conta finalmente de que estaria ali um dos clássicos personagens da mitologia, o Bucky, vivo e fazendo parte desse tal experimento. E aí desenrola essa história que, o primeiro arco pelo menos, a gente pode resumir ele em mais de 3 edições, né? Tirando uma única edição em que houve uma relação com aquela saga Dinastia M, é uma história que se estendeu por quase um ano, mais de um ano, né? No volume do Capitão América, até finalmente concluir no que temos hoje, que serviu de base para o roteiro para o novo filme do Capitão América, O Soldado Invernal. Para falar um pouquinho, inclusive, sobre isso, né, e a grande polêmica questão é a seguinte: valeu a pena quebrar essa regra da história da Marvel e mexer nesse ninho de vespa e trazer de novo o Bucky como um novo personagem à vida? É, assim, o Bucky não é que ele não seja um personagem bom nem nada, não seja, não tenha sido importante, mas a mitologia do universo Marvel, eu achei assim no começo até meio estranho. O pessoal criou a polêmica de trazer o Buck, mas tem os dois lados, né? E daí trazer o Buck? Porque o Buck, tudo bem, teve a parceria com o Capitão América nas histórias da Era de Ouro, do qual a gente já falou, inclusive, né? É, que, por sinal, Marcos, o caráter dele, você acha que não mudou muito, não, né? Não, muito pelo contrário. Eu acho que o Brubaker viu que o bichinho era cheio de dorgas na cabeça, dando tiro pra todo lado, do mesmo jeito que eu vi. Acho que foi isso que ele enxergou. Bichinho não perdeu a mira. Aliás, o Buck não tem mira, né? Ele atira em qualquer lado, então tudo bem. Mas assim, o personagem, o Buck, Bucky mesmo, ele, pro universo Marvel, começou a ser desenvolvido mais nos anos 60, tudo bem, todo mundo sabia que ele era o parceiro do Capitão América. O Capitão América, você só via o Capitão América citando ele, né? Falou assim, poxa, perdi meu parceiro, não sei o quê. Mas não tinha exatamente um impacto no universo, na história de outros personagens até então, né? Até então mesmo, desde a década de 60. Fora algumas histórias assim que algum vilão inventava de trazer o Bucky robô, o Bucky clone, o Bucky alguma coisa, só pra atormentar o Capitão. E é estranho até, o Brubaker, assim, é um grande fã mesmo do Bucky, porque ele não só trouxe o personagem de volta, como praticamente todo esse run do Capitão América, ele fez calcado no Bucky, né? É uma coisa bem, bem estranha, tudo que ele fez em volta dele. O primeiro arco do volume 5, né, chamado volume 5 do Capitão América, ele começou a criar um certo mistério, né, dando só a ideia de que seria o Bucky. Do jeito que ele desenvolveu a história, dava a entender que seria só mais uma conspiração para enganar o Capitão América de que o Bucky tinha voltado, mas não, ele tinha voltado realmente, não como ele imaginava, até realmente ele mostrar, né, aos poucos ele foi trabalhando esse suspense até mostrar o que era o Soldado Invernal e fazer sua ligação com o Bucky do passado e o que aconteceu a ele. Achei que, assim, foi um caminho longo pra realmente mostrar o que estava acontecendo, mas foi muito bem desenvolvido. Assim, eu considerei que a ideia dele trazer o Bucky de volta foi mais válida que 90% das ressurreições anteriores da Marvel, principalmente pelo fato de que o Bucky morreu em um retcon. Então, por que não ressuscitá-lo, entre aspas, em um retcon? Uma vez que não foi mostrado nenhum corpo nem nada, e até como nos próprios quadrinhos dizem, se você não viu o corpo, como você pode garantir que o personagem realmente está morto? E realmente eles conseguiram fazer o Brubaker conseguiu fazer um trabalho muito bom em conseguir trazer o personagem de volta sem recorrer de uma maneira até, entre aspas, assim, verossímil, porque usar, sei lá, magia, ou socos na realidade, ou alteração da realidade, isso, ou qualquer outra coisa que fizeram. Olha a cutucada, mano. É, apesar de que na época eu lembro que muita gente falou que tinha uma relação, né? O Brubaker falou pro Winning que tinha uma relação. Porque foi, ele disse que parece que se encontraram no evento e disseram que foi uma coincidência estarem com o mesmo plot na mesma época. É, pois é. Mas a história assim, em si, o fato de ter trazido foi uma maneira extremamente plausível. Isso que foi interessante, ele conseguiu fazer isso para a história. E como o Marcos falou, a impressão que dá em certos momentos é que, no fim das contas, o Brubaker não queria contar a história do Capitão América. Ele queria contar a história do Bucky e utilizou o título do Capitão América como forma de começar a contar ela. Desde a volta dele até o Bucky conseguir se tornar o Capitão América, como vai ser, que foi que ele fez por lá. Isso que foi interessante, assim, até porque eu não sou muito fã do Capitão América em si, mas eu me tornei um fã do Capitão Bucky, que eu achei um personagem bem interessante. Querendo não, que vocês falam condiz, né? Olhar direitinho quando a revista do Soldado Invernal se separa do Capitão América, né? Isso lá pro perto do segundo volume, digamos assim, na mão do Brubaker, quem cai de qualidade é a revista do Capitão América, e quem fica com a outra qualidade é as 18 edições com que o Brubaker trabalhou no Soldado Invernal, né? Então, acho que assim, tem certas coisas que talvez passado algum tempo, né, merece uma análise, tá? Provavelmente na época a grande maioria dos fãs chiou, achou horrível, se estaria mexendo num dos grandes canones, num dos grandes fatos importantes, né, que é a morte do parceiro do Capitão América. Mas o Brubaker faz isso de uma forma tão bem costurada, tão bem feita. E o que é, como eu disse, se tirasse o uniforme ali do Capitão América e, sei lá, chamasse aquela história de 007, Moscou manda lembranças, seria tão igualmente boa. É uma, assim, o que eu acho que é o grande mérito da história é que não é só uma história do Capitão América, é uma boa história de espionagem. E o Brubaker revisita assim, ele pega e revisita vários momentos da Guerra Fria, ele revisita vários momentos da Segunda Guerra. Ele enriquece ainda mais a cronologia do personagem, que é o Bucky. Porque, de certa forma, o que a gente tem no começo, naquelas histórias escritas bem no comecinho, por Jack Kirby e companhia, é do moleque, como o Marcos falou, moleque cheio de anfetamina que sai disparando pra tudo quanto é lado. Aqui não, o Brubaker pega e faz todo um aprofundamento do personagem, explica por que ele passou a ser usado em conjunto com o Capitão América, tira aquele ar de infantil que tinha na origem do personagem, né? Então, assim, de certa forma, essa volta agregou mais, né? pra usar um termo que anda meio, meio criticado no momento. E essa história é sensacional até por causa disso. Inclusive, até muito bem feita a explicação, até porque a Viúva Negra também é parte de um projeto de super espiões, ela não saber da existência do Soldado Invernal, né? Um negócio, sabe? Foi feito um negócio muito bem feito, né? Pra coisa, olha, esse, na minha opinião, aliás, é um dos grandes arcos do Capitão América. Na verdade, eu só fiquei com a dúvida na história toda, assim, desse primeiro ar. Que é assim, por mais que o Buck seja o sidekick do Capitão América, ele é um cara comum que teve até um treinamento militar não tão avançado quanto, sei lá, os outros, os invasores. Ele tá, ele não era um mega soldado de elite, assim, não era, sei lá, tipo, um Jack Bauer da vida. Mas, então, por que que os soviéticos resolveram pegar ele pra ser o mega soldado de peão de elite assassino deles, assim? Então, uma coisa curioso o seguinte, na verdade o Buck foi realmente especificamente selecionado pra ser um garoto propaganda mesmo, uma coisa que até volta a retrabalhar aqui, que é uma coisa assim que a própria revista do Capitão América era, né, era um estímulo para as pessoas aderirem ao alistamento militar, e acho que em alguma passagem do primeiro arco, o general americano, ele quando vai apresentar o Buck ao Capitão América, ele fala, olha, esse aí ele até inclusive aumenta um pouco a idade dele, né, ele coloca um menino com 18 anos, e fala, esse vai ser o seu novo parceiro. Ele é um moleque que, digamos assim, perdeu o pai e foi criado pela gente aqui. Ele seja um órfão criado pelo próprio exército. E ele vem treinando arisicamente pra se destacar. E aí, em certo momento, ele fala, ele tá treinando, inclusive, com os caras que te treinaram a lutar. Ou seja, o mesmo treinamento que o Capitão América teve em defesa pessoal, em ataque, o Buck também passou. E o cara direcionou ele pra, digamos assim, ser um menino elite pra ser olha, não precisa de ser o teu super soldado pra você ser um herói também. Então ele tinha realmente um destaque a mais, Paulo. O lance todo de por que houve uma preocupação do exército, do Karpov pegar ele, é que é o seguinte, o Karpov queria achar o Capitão América quando botou o submarino pra perto do mar lá. E quando explodiu tudo, ele viu, olha, caiu o Capitão América e caiu o Buck. Só que ele tava atrás do Capitão América pra descobrir a fórmula do soro, qualquer coisa desse tipo. Ele não achou o Capitão América lá. Ele achou... Já que não tem tu, vai Buck mesmo. Aí, como achou o Buck, ele falou, não, pega o moleque, que a gente vai mexer nele aqui, aproveita que ele é americano, tem algum conhecimento do país, e quem sabe a gente pode mexer com a cabeça dele e criar, sei lá, um espião a nosso favor. Tanto que boa parte das missões do Buck, até ele perder um pouco da programação original de obediência, era na América, porque ele sabia muito bem lidar no país. Ou seja, era um cara que já tinha um know-how de como entrar no país e o que fazer lá. E no fundo ele tinha um pouquinho de esperança de ter um pouquinho de soro de super soldado ali também, não tinha, né? Ninguém sabia, fora o próprio governo americano, o que era o Buck, né? Que era até então um cara normal. É engraçado que assim, o Brubaker, ele usa muito desse negócio que na Era de Ouro, o Capitão América, assim como ele fazia a propaganda ao soldado. É engraçado, soldado adulto não, né? Porque o soldado era jovem quando ia pra guerra mesmo. Mas até pra um leitor mais novo, o papel do sidekick, né? Ele fazia. O próprio Brubaker cita que o Buck, pro público em geral, ele era uma espécie de símbolo contra aquela juventude que apoiava o Hitler na Alemanha, né? Que o Hitler tinha aqueles seguidores jovens, que ia se tornar os soldados dele mais tarde, mais maduros. E o Buck era justamente o inverso. Só que, isso era propaganda. A verdade mesmo é que o Buck praticamente foi criado praticamente quase como um assassino ali, pra ser feito, pra colocado na frente do pessoal, pra ir limpando o caminho pros soldados seguirem depois. E no próprio arco do Soldado Invernal, ciente de que isso ia mexer muito com o Capitão América, afinal, quem não lembra, né? Capitão América vivia de crises de histerismos quando tocava no nome do Buck, né? Deu um histerismo quando o Rick Jones vestiu o uniforme, né? Uma das primeiras complicações que o Rick Jones chega ficou complicado. Eu vesti o uniforme do antigo parceiro dele, ele ficou meio bolado, ficou meio estranho e tal. Rapiti. É, né? E mais tarde, o Nomad, né? Que é o Jack Monroe, também veste o uniforme. O capitão fica meio assim, se vai ter parceiro ou não. Então, era uma coisa que era meio delicado pra pro Capitão América. Então, a trama todinha de usar o Soldado Invernal não era só pelo que era o Soldado Invernal, mas o que ele significava pro Capitão América e o quanto isso ia bagunçar a vida dele. E bagunçou bem, né? Tocou realmente no ponto fraco do personagem. O próprio arco do Brubaker, se vocês olharem, ele claro, é nítido isso, né? Ele mexe muito com coisas clássicas do Capitão. Falei aqui do próprio Jack Monroe, tem um dos capítulos, inclusive, que é uma homenagem a ele. Ou seja, ele mata o personagem, mas ele também escreve um capítulo pra trabalhar muito bem como ficou ele. Aquele lance do soro que tinha enlouquecido o Nomad, né? Foi bem trabalhado aqui, ou seja, ele matou, mas ele falou, olha, ele já tava meio que com o pé na cova, porque ele já ia morrer, ele já tava tendo de novo aquelas crises de maluquice que ele tinha, uma coisa clássica da ideia do personagem, né? Do Nomad, quando ele foi restaurado. E também mexeu também com Cubo Cósmico, que é uma coisa que tá muito bem relacionada com a história do Caveira Vermelha, que é um vilão clássico do Capitão América. E também pincela um pouco nos Invasores. Ele tem um capítulo que praticamente traz de novo a equipe lá pra recontar, né? Deve fundamentar um pouco a história. Trabalha bem mais essa coisa, esse lance que o próprio Marcos diz, né? Que o Buck não é só um menininho de bochecha rosada e que tá acompanhando o Capitão América. Ele era um cara de elite e, assim, pegava bem pesado, né? Era um demôniozinho comparado. Mas vai até a parte suja do que o Capitão América não faria, né? É demônio em forma de guri. É. E aí, bom, enfim, praticamente as primeiras 9 edições é trabalhando com isso. E quando chega já bem perto do final, o Capitão América já ciente que realmente era o Bucky, que não era nenhuma farsa, nem nenhum plano pra mexer com a cabeça dele. Ou seja, fatidicamente o personagem estava vivo e queria também dar uma chance pro personagem voltar ao normal, né? Poder escolher pro lado bem. Ele vira o jogo, né? Ele pede uma ajuda ao Homem de Ferro. O Homem de Ferro vai atrás da IMA, que é uma organização que tá bem relacionada com a criação do Cubo Cósmico, né? E pede pra uma maneira deles rastrearem onde estaria aquele Cubo Cósmico que o Lucky estava de posse, né? Assim que matou o Caveira Vermelha. E assim, finalmente, eles chegam até o Buck. E é uma coisa até que é curiosamente, né? Ninguém sabe se vai ser usado isso no filme ou não, né? Já que o Cubo Cósmico também não tem a mesma função nos filmes, né? Mas ele usa o Cubo Cósmico, o Steve Rogers pega o Cubo Cósmico, e a única coisa que ele pede é que o Buck lembre de quem ele é. E aí, digamos assim, toda a programação do Soldado Invernal se desfaz naquele momento. O Buck acaba pegando no Cubo Cósmico também, ninguém sabe o que ele pediu ali, mas ele some. E aí, a partir daí, o Buck, pros próximos volumes que vem, né, vira uma incógnita, ou seja, vira um coringa das histórias do Capitão América. É, só uma coisa que acho que deixou a nerdaiada mais chiita, um pouco nervosa, é que uma coisa interessante, inclusive na manipulação do Cubo Cósmico, é como que ele mexeu com a questão da... uma coisa que já era mitológica, o sacrifício do Buck, né, original. Que assim, hoje, a suposta morte do Buck seria o quê? Ele subiu em cima daquele foguete do Zemo, o Capitão América viu que o foguete ia explodir, pulou do foguete, e pulou ou caiu, né, dependendo da versão, e o Buck não. Ele viu que ia explodir e falou assim, não, mas eu tenho que desarmar isso daqui, não interessa se vai explodir ou não, e morreu, entendeu? Uhum. Já nessa retcon, ele mudou a coisa, deixou a coisa um pouquinho mais, assim, menos sacrificial. Porque... é menos honrosa, né? Menos honrosa, porque assim, ele estava com aquele uniforme largo lá, que mais parecia um pijama, né? Subiram no foguete, foguete voou, até meio engraçado, né? O capitão pulou porque viu que ia explodir e o Buck também queria pular. Só que a manga daquele pijama enroscou no foguete e ele não podia pular. Exato. Ou seja, ele tava desesperado lá, praticamente esperneando pra sair e não conseguia. E foi pelos ares com ele. É, me tira daqui que eu vou virar purê, mas não deu tempo. Deixou então, o cara mais humano, né? Sim. Então tirou aquele negócio assim, não, eu vou me sacrificar, não, eu vou me sacrificar pra merda, que pra pátria, que eu quero sair daqui, mas não dava pra sair, não tinha como. Trouxeram o Buck pra Marvel. Pois é. Na verdade, a única coisa que eu realmente não gostei muito foi um pouco esse final. Por mais que faça sentido mesmo que o Capitão tenha pedido só pro Buck lembrar das coisas, o Capitão tava com o Cubo Cósmico na mão, ele podia ter simplesmente pensado que o Buck volte a ser 100% do jeito que ele era, pronto. Ah, mas praticamente foi o que ele pediu, só que sem querer manipular tudo, né? Aí aí não teríamos só na invernal, se ele fosse 100% do que era, até o braço biônico sumia, né? Pois é, justamente. O pedido dele foi conveniente pra história, mas tipo, o Capitão América podia ter resolvido tudo de uma maneira muito mais prática se ele quisesse, mas foi roteirismo mesmo, porque o personagem bom é o Soldado Invernal, não o Bucky maluco cheirado do década de 40. É, pois é, né? Nós temos um novo personagem aí. Lembrando que, assim, apesar de ser o mesmo identidade secreta, não é mais o Bucky, não é mais aquele menininho de uniformezinho, sei lá, de colégio, de fase de colégio, né? É um novo cara, bem mais barra pesada, com outro tipo de treinamento, com poderes diferentes. Vamos dizer que o Bucky cheirou tanto que perdeu até o braço, né? Essa é boa, né? O que eu achei engraçado foi que eu tava pra pesquisar de novo, eu lembrei de uma resenha que eu vi na época que a edição 14 saiu, foi o final desse arco. Assim, o cara lá, a pessoa que resenhou tinha feito comparação desse arco do Soldado Invernal com outros dois arcos que tinham saído anteriormente, que era o Silêncio do Batman e o Cai Dentre os Mortos do Homem-Aranha, dizendo que era depois do Homem-Aranha e o Batman, agora é o Capitão América, que teve a sua aventura cinematográfica. Quem diria que o cara acertou, né? É, cara, é um negócio assim que fica histórico, porque acho que nenhum outro roteirista, até acho que o John Byrne, que gostava muito de remexer um pouco nesse passado também, tirando o próprio Stan Lee e o Jack Kirby, que acho que a revista Capitão América voltou a surgir, né, devido, como disse, ele trabalhou um pouco no passado da Segunda Guerra Mundial. Nunca ninguém fundamentou tão bem isso, né? É, acho que uma das histórias mais legais que tem é justamente contando como o Buck agiu durante esse tempo que ele ficou sumido, né? Quer dizer, o personagem não despertou do nada agora e tá aí. É, desde que o Karpov conseguiu ele nas águas lá geladas e trabalhou no personagem pra recriá-lo como Soldado Invernal, ele vinha atuando secretamente pelo mundo todo, né? Em vários momentos da história. Até que finalmente a programação começou a falhar e ele resolveu cortar o projeto e deixar o bicho engavetado por um bom tempo. Por sinal, assim, vale todo o elogio aí do, pelo menos do desenhista principal das primeiras histórias, que é o Steve Emptin. O cara... Ele é autor das capas também, né? E das capas de tudo. O cara é de primeira, assim, ele casou... O Steve Emptin era muito conhecido pelo que ele fez com, até então, né, com os Vingadores nos anos 90. Só que aí ele ganhou junto com o... Acho que o Mike Perkins é que tava fazendo a final dele na época, né? Depois ele O Mike Perkins. O Mike Perkins e o Mike Olark, eles faziam... O Mike Perkins fazia a arte final também. Mas o Mike Perkins e o Mike Olark, às vezes faziam, quando mostrava cenas do passado, eles entravam. Isso aí já é panelinha do Brubaker, que trabalhava com o Mike Olark, né? Na Vertigo. Aí trouxe ele pra time. Dão um traço, assim, muito mais robusto. Realista. E tradicional. Do Empty, que o Empty não tinha, né? Fica até um parecido. É aquele negócio, parece uma revista antiga, mas com um detalhamento e um cuidado que se dão hoje, né? Principalmente na coloração e tal. E só pra, assim, orientar o pessoal sobre essas primeiras 14 edições, né? O pessoal fica meio, assim, estranhando, cismado com alguns probleminhas que houve em relação às outras revistas na cronologia. Por exemplo, o Capitão América tava começando os Novos Vingadores aí. E durante o começo dos Novos Vingadores, o Fury, o Nicholas Fury, não existia mais o universo Marvel, ele tava sumido, desaparecido. Quem era comandante da SHIELD na época era Maria Hill. E aqui nesse primeiro volume, o Fury é praticamente um personagem principal, assim, sabe? Coadjuvante integral em todas as histórias. Ele que ajuda o Capitão América a todo momento a desvendar o lance de quem é o Soldado Invernal. E o pessoal questionou, por que aconteceu isso? Por aí vai. Pra começar, é o seguinte, houve um problema muito grave na publicação da minissérie Guerra Secreta, né, no singular, que é justamente o momento em que o Fury é afastado do comando da SHIELD. A última edição dessa minissérie em quatro partes chegou às bancas, assim, muito, mas muito depois do desenrolar de Vingadores, dos Novos Vingadores, né? Então tinha esse problema. Maria Hill, como comandante da SHIELD, apareceu muito antes do próprio Fury se afastar. Então é aquela coisa que vale mais a pena ler o encadernado todo juntinho depois da publicação mensal. Então, se você fosse ordenar o Capitão América aqui, as primeiras histórias, logo as primeiras, elas ocorrem antes de Novos Vingadores. É tanto que quando a Maria Hill aparece, ela cai de bandeja do nada, não é nem explicado porque o Fury foi afastado, mas ele cita brevemente que você tem que linkar isso com a Guerra Secreta mais pra frente. O Fury tá fazendo tipo o Charlie, né, o chefe das Panteras, só aparece às vezes pelo fundo ali, você não sabe quem é ele, sabe quem é ele, mas não sabe, não mostra as caras mais. Aí depois ele só aparece assim, né, ninguém sabe se era ele, se era um MVA e por aí vai. Vai praticamente saber. Se estende por todo o volume 1 do Brubaker aí, do Capitão América, ele sumido. Só uma reformulação que eu achei interessante também foi o que ele fez com o MODOK também. Uhum. Porque o MODOK antes era aquela cabeça de batata gigante, voadora, que tinha poder mental, né? E aí ele falou, não, eu não vou usar essa coisa aqui não. O que ele fez? Ele pegou e transformou o MODOK em agentes da IMA, que tinha, era, trabalhavam conjuntamente, né? Como se fosse uma colmeia. Ele tinha ligações com o esquadrão MODOK, né? Não era nem o MODOK. É, mas então, mas ele não usou o MODOK que a gente conhece. Ele preferiu usar esse esquadrão MODOK aí, que tinha aquele visual que lembrava, assim, aquela tiara, né? Que ele usava, o MODOK e tal. Mas achei bem interessante. Você vê que é mais uma questão dele fazer uma humanização de personagem que é mais fictício, né? Tem mais lá pra ficção. Ele queria deixar mais crível o personagem. Acho que o MODOK nessa época tava bem sumido, né? Ele só volta a aparecer depois quando o Jeff Loeb cata ele de novo pra escutar o Book Vermelho. Cabeçudo. No one can help me, Rogers. Retomando a continuação aqui dessa fase Brubaker, surge então a segunda etapa desse primeiro volume, que saiu aqui no Brasil também já encadernado, Deluxe, que é resumidamente chamado de A Ameaça Vermelha. Que basicamente que a gente pode dizer aqui, né? Algumas coisas que o Brubaker tinha indicado não foram bem o que aconteceram. Por exemplo, a gente sempre achou que o Luckin, que estava encabeçando tudo, ele era o grande vilão da história, e que ele tinha matado definitivamente o Caveira Vermelha, mas o que... Na verdade, aconteceu é que o Caveira Vermelha, mesmo tendo um cubo cósmico ainda não finalizado, sagazmente fez um último pedido em que, digamos assim, ele fosse transportado, pelo menos a mente dele, para dentro do Luckin. Então, hoje em dia, o Luckin não é só o Luckin. É o Luckin com a consciência do Caveira Vermelha meio que servindo de encosto para ele. Eu não sei se foi direto pro Luckin ou se ele deixou no cubo cósmico e foi passou pro Luckin quando o Luckin pegou o cubo. Porque ele só revelaram isso depois que ele usou pela primeira vez, o Luckin. É, então, ninguém sabe mesmo porque o cubo cósmico não estava perfeito ainda, né? Não tinha nem energia suficiente para isso. Mas independente disso, o que aconteceu é que o Jonathan Smith agora tá, digamos assim, como um fantasminha dentro do corpo do Luckin. Por sinal, assim, muita gente já acha que é um spoiler para quem lê quadrinhos, né? Dizer que, na verdade, vai ter um vilão secreto aí no filme. Se isso vai acontecer ou não, a gente só vai saber lá pro dia 11 de abril, né? Quando estrear o filme nos cinemas. Mas descobre que o Caveira Vermelha não foi tão perdedor assim, né? Paralelamente, a gente tem uma nova ameaça vermelha aqui, que o Ed Brubaker resolve resgatar. Uma vilã que já tinha em algumas histórias. Eu não me lembro em qual foi a primeira vez que ela apareceu. Talvez o Marcos possa até falar um pouco mais dela nas versões anteriores. Que é a filha do Caveira Vermelha, né? Que é a Cynthia Smith, ou a Pecado. Ela foi criada por uma... Ela era amante, à meia-noite era amante do Caveira Vermelha, Marcos? Era amante do Caveira Vermelha. Uma das, né? Caveira Pegador. Não é a mãe da Cynthia, tá? Mas foi a mãe adotiva, à meia-noite. A mãe dela morreu no parto. E aí tem uma... Começa, inclusive, essa história, que foi publicada, acho que, na edição 15, né? Do Capitão América. E que mostra como o Caveira Vermelha era um nazista clássico, rígido clássico, né? Porque quando ele descobriu que nasceu menina, ele queria matar a criança, assim, desfiladeira abaixo, jogando, né? Você era pra ter nascido homem, pra herdar, na verdade, meu legado, blá, blá, blá, blá, blá. E quase a menina vai pro Beleléu ali, se não fosse a meia-noite, né? Só que, digamos assim, o que a gente sabe até então é que a Cynthia tava sendo cuidada pela S.H.I.E.L.D., tinha recebido uma reprogramação pra tirar toda aquela má influência do passado, e o Ossos Cruzados, que era um capanga do Caveira Vermelha, né, até então. Inclusive, depois que o Caveira Vermelha supostamente morre, entre aspas, ele, até estranho, né, ter essa fidelidade toda, mas ele queria vingar-se, de fato, do seu mestre, né, tal. E aí o plano dele, que ele pensa o seguinte, ó, já que o Caveira Vermelha morreu, eu vou recuperar a filha dele, e como antigamente, a gente vai, sei lá, tentar juntos seguir o legado do vilão. Então esse arco aqui, praticamente, a gente vê, gira em torno disso, né, a recuperação da Pecado, e como o Caveira Vermelha, digamos assim, dá a volta no jogo pra mostrar que ele é o grande arquitetador do plano todo. E, paralelamente, como a gente falou que, na verdade, as histórias do Brubaker é uma história do Bucky disfarçada de Capitão América, a gente vê aqui uma mudança do perfil do personagem. Ele começa a tomar uma posição aí de, sei lá, depois que ele descobre tudo que ele fez, né, de toda a batatas que ele causou, ele quer se redimir. Então ele começa, de alguma maneira, a querer se vingar do Lucky, caçar o Lucky pra tudo quanto é lugar pra matá-lo. E também, em alguns momentos que ele sabe algumas informações durante a vida dele de espião, em que ele pode sabotar, destruir, né? Ou seja, tomar uma posição benéfica e através de todo o mal que ele sabia, né? Todos os planos ruins que ele sabia, ele toma. Então, basicamente, esse volume 2 é isso. Inclusive, assim, tem no decorrer da história, uma pequena história comemorativa de Capitão América, em que... 65 anos, né? Em que coloca o personagem, acho que é o Paulo Rivera que desenha e tal. É, ele junta um mais antigo, né? O Buck, Capitão América, o Sargento Fury, e bota um romance relacionado com o Buck e traz um plot do Hibernante, que é aquele robôzão gigante clássico das histórias antigas. Dos desenhos que não mexia a boca. É, exatamente. Aliás, mexia só a boca, né? Contrário. E aí ele trabalha um pouco melhor isso e usa como um plot no final, né? Inclusive, um dos personagens que também o Brubaker traz de volta das séries antigatas é o Grão-Mestre. Só que ele traz triplicado. São três grandes mestres, né? É. Bom, basicamente, o que, é que vocês acharam aí dessa segunda encadernada aí? Cara, pra ser sincero, eu consegui entender a fidelidade dos Ossos Cruzados no sentido que estamos falando de um universo em que os vilões revivem a cada 5 minutos. O cara não iria sacanear o Caveira Vermelha pra o cara voltar e ser morto por ele depois, assim. Se o cara, sei lá, se tinha algum plano ou pelo menos alguma vingança, acho que ele iria seguir mesmo de qualquer jeito. Sem falar que, vamos ser sinceros, que é meio chato esse negócio dos vilões saírem traindo uns aos outros. E o que, é que você achou da Pecado aí? Ah, eu gostei, assim, porque tinha que expandir os personagens também, mas o que eu achei interessante mesmo da Pecado é que, se for parar pra pensar, é meio que um paralelo. Está voltando uma descendente do Caveira Vermelha, ao mesmo tempo em que o sidekick do Capitão América tá voltando também. É interessante isso, até pelo que vai acontecer com ela mais na frente. Embora eu ache que não tenha sido devidamente aproveitado no final das contas. Pro jeito que o Brubaker trouxe, né? O grande final não ficou essas coisas todas, não. Pois é. Um ponto interessante é o título, né? Do arco, A Ameaça Vermelha. A Ameaça Vermelha se remete aos russos, que aí você para pensar que... Não, pera aí, quer dizer então que ameaça ao Soldado Invernal? Não, a Ameaça Vermelha se refere ao Caveira Vermelha. Que é, vamos dizer assim, criação do nazismo, que foi inimigo mortal da União Soviética, que foi um dos grandes, vamos dizer assim, por um tempo tiveram um pacto de não agressão, mas quando Hitler invadiu a Rússia, o nazismo e o socialismo entraram em choque por completo. Esse é o título é bem interessante, ele dá o título de Ameaça Vermelha. Isso, inclusive, até porque também é para lembrar do Lukin, né? Que era um ex-socialista possuído por um nazista, né? Enfim, são as coisas interessantes aqui. Olha, o ex-socialista possuído por um nazista foi uma coisa muito doida que o Brubaker inventou, mas que funcionou, viu? É o tipo da história que, se foi publicada na Rússia, os caras devem ter ficado muito pé da vida. O cara ficou Putin, né? É, ficou Putin. O cara ficou Putin. Então, então, eu acho que assim, é engraçado, porque mais uma vez o Brubaker resgata os fantasmas da Guerra Fria, né? Resgata também alguns fantasmas da Segunda Guerra para poder trazer uma, vamos dizer assim, essa história pro século XXI. A Pecado, toda, assim, é incrível, né? Como quem acompanha a cronologia Marvel vê certas coisas. O cara vai lá, trabalha bem o personagem, cria um personagem carismático que, no final das contas, vira um avatar de um deus da serpente no final e caga tudo daquele jeito, né? Maldito Fraction, né? Enfim. Maldito Fraction. É. Lembrando que quem é a ideia da essência do medo foi o do Brubaker, né? Mas tudo bem. Então, piorou, né? Então, enfim, o cara vai, faz tudo direitinho e no final caga, né? É uma merda mesmo, enfim. Ei, não, peraí, meus coveiros, eu tenho uma teoria. O Brubaker tinha uma ideia pra alguma base nazista na Antártica e beleza. Aí o Fraction fez aquela viagem de ácido maluca dele. O Brubaker não quis. Eu já tava meio querendo se afastar da Marvel naquela época, né? Então ele deu a ideia e botou o corpinho fora. Que eu me lembro que na época tinha anunciado que era uma ideia do Brubaker pra escrever a saga. Não sei como, e alguns meses foi parar na mão do Matt Fraction pra escrever. Cara, simplesmente mataram o personagem favorito dele e transformaram a personagem que ele transformou no mega personagem carismática numa Power Ranger. Você também ia querer sair da Marvel depois dessa, né? É, ele dá a ideia e de repente quando ele começa a ver, não foi assim que eu queria, né? É, eu achei que foi, o que eu acho engraçado é que nesse começo a Pecado parece um sidekick do Ossos Cruzados, né? Porque ficou um negócio meio assim, né? Me corrija o Marco se estiver errado, mas ela era uma criancinha bem novinha. Sim. Aí no decorrer da história cresceram ela rapidamente lá no passado. A Vera não tinha paciência na vida. É, não tinha paciência, aí ela cresceu. Aí de repente a Shield voltou a ela a um corpo de adolescente. E esse corpo de adolescente não mudou. Então supostamente essa menininha aí que apareceu não é mais a versão mulherão do Cavaleiro Vermelho. Ela não é também uma criança de 10 anos, mas ela é uma adolescente, vamos dizer assim. É isso que eu ia falar, 15, 16 anos mais ou menos. Então, mas aí esse é um ponto interessante. É o mesmo desenho, se eu não me engano, é o Emptin, os dois arcos. Isso. O primeiro, Pecado, não tinha menos. Tinha no máximo, você forçasse ali uns 14 anos. Mas já nesse segundo volume, ele dá uma bela envelhecida nela. Ela já parece ter. Vamos dizer assim, já tá na casa dos 17 pro 18. Sim, não dá pra ter certeza. Ela entrou na sala do tempo. mas ela age como uma menininha. Adolescente não, birrenta, sabe? Em todos os momentos que ela ficou adulta ou criancinha, ela nunca deixou de ter uma mente de criança que não tem pudores fazer sarcasmo, né? Em ser sádico. Eu acho que talvez a intenção no começo era pegar uma menina de no máximo 14 anos pra sair disparando. Aí os caras falaram, não, pera lá, né? Não vamos abusar, né? Ele era uma... Já basta o Buck, que tinha 12 anos, sair com metralhadora lá na Segunda Guerra. Pegou 18 e também aumentaram ela, pra não ficar nada estranho. Ela mantém aquele jeito de menina e tal, mas é sensível à evolução gráfica, a envelhecida gráfica que deram na personagem, né? Provavelmente alguém chiou, falou, pô, meu, vocês estão malucos? um outro personagem que, eu não sei se ele tava sumido ou não, mas foi um outro personagem que foi aproveitado aqui, foi o Union Jack, né? Que voltou... Sim. Union Jack, né? E Spitfire, né? É, tava esquecido. Isso. Assim, o Union Jack, como eu falei, é o filho do original lá, só que a Spitfire era a mesma, né? E até fica meio estranho porque a Spitfire parece que não envelhece. O arco do Paul Cornell explica que ela é uma vampira. Isso, né? O M13 lá. Mas aí aqui parece que esse arco não tinha ainda na época ela sendo lançada, então não explica bem porque ela não envelhece, enfim. Ficou meio complicado aí. Mas é uma coisa que mais uma vez o Brubaker tá trazendo, né? Personagens clássicos, antigos, pra incorporar na história. Vai ter outros ainda mais pra frente. Então, a questão da Spitfire lá, ela tá rejuvenescida, não foi publicado tanto detalhamento aqui, mas numa história que foi publicada sobre o Barão Sangue, quando o John Byrne e o Roger Estam escreviam, o John Byrne desenhava a história do Capitão América, no final dos anos 70, nessa história foi explicado assim, muito por alto, mas muito por alto mesmo, eu tô falando no que foi publicado no Brasil, que tem alguma coisa a ver assim, do sangue dela, tem um pouquinho de infecção do Barão Sangue, ou seja, um pouquinho de vampirismo dentro da família. Então, em histórias que não foram publicadas no Brasil, se essa cepa vampiresca teve um pouquinho de influência também na questão do rejuvenescimento dela, ou rejuvenescimento ou não envelhecimento, né, dependendo do ponto de vista. Eu não sabia disso, pra mim é uma coisa só do Paul Cornell mesmo. Tem algo a ver, mas não foi publicado nada, porque a gente viu pouco a história dos invasores, isso foi mais desenvolvido na história dos invasores, na revista dos invasores, né, que foi publicado, e aparições dela também em revistas que não foram publicadas no Brasil. É engraçado, né, que o próprio Union Jack fala, né, a gente não se vê desde a época dos invasores, ou seja, desde aquela época da revista, né, e aí ele fala assim, ultimamente tem quase nada não, que quase não aparece nada, de vez em quando... O MI5 me chama pra alguma coisa? Não, me chama. Isso que eu ia perguntar agora, só um detalhe quanto a isso, inclusive. Como chama aquele grupo? Inclusive, isso foi publicado no Brasil, na época da Invasão Secreta. M13. Isso, então. Lá parece que ela dá uma citada nisso daí. E aí eu pensava que o Paul Cornell tinha inventado nada. Não. Isso já veio bem adiante. Nem chega a ser uma citada, cara, porque o vampirismo dela parece ela sugando o sangue de um Skrull. Sim. Na primeira cena dela, aí, e ela escondendo isso de todo mundo. É como se fosse pai. Eu sempre achei que fosse um pai da caracterização dela, que fosse assim, de sempre. Por isso que eu achei um estranho. Não era de sempre, não. Mas aí eu não sabia desse detalhe do Mark. Mas tudo isso, essa questão do M13, foi depois do dessa edição aí, por isso que eu achei meio assim. É, mas foi um desenvolvimento mesmo da mitologia. Desse arco aí, quando eu li a primeira vez a Ameaça Vermelha, eu achei bem provocativo também, achar assim, assim, poxa, os caras arranjaram, os nazistas eram, ele quis citar que os nazistas eram os inimigos iniciais, e agora partimos pra cima dos russos, né? Era meio chato mexer com os russos, eu não sei como é que era, tava o cenário político na época que a revista foi publicada, mas era um negócio muito na cara, mas depois que eu fui entender por que se chamava Ameaça Vermelha. Mas é claro que tinha alfinetada sim, né? Se bem que, se a gente pensar bem, o Capitão América, quando foi criado nos anos 40, que era a questão da campanha contra os nazistas, aí acabou a guerra, ferrou a revista, né? Não tinha mais motivo pra ter Capitão América, aposentaram ele e tentaram dar uma continuidade enfrentando justamente o que era na época, o quê? A Ameaça Vermelha, que era o comunismo, né? Eu não sei, de repente o Brubaker, ele quis duas coisas, né? Deixar, mostrar essa continuidade do Capitão historicamente, nesse arco dele, e até mesmo mostrar que, por exemplo, no comecinho tinha o nazismo com os russos ali meio por trás, tentando se arquitetar, tava junto os americanos, mas não sabia direito pra que lado que eles iam, tá? Depois que o nazismo saiu, eles mostraram a manguinha. É, basicamente, historicamente, é mais ou menos o que aconteceu na transição depois da Segunda Guerra até tornar o que a gente chamou de Guerra Fria, né? O desenvolvimento pra isso. Foi mais ou menos isso. Quanto a pecado, foi um retcon e não foi um retcon, né? Na verdade, foi uma lembrança, porque toda a origem dela que foi mostrada ali, que ela foi uma criança que não era aceita pelo pai, pelo Caveira Vermelha, porque era mulher, né? Ele queria um menino e tal. Até a parte mesmo que ele mostra ele tentando jogar ela no mar, né? Bravio ali pra matar a Ninezinha. É, tudo isso foi relembrado do que foi contado da origem dela, que foi no meados dos anos 80. Quem criou ela foi o Demates, né? Na época que o Mike Zack tinha acabado de sair da revista, quem tava desenhando era o Paul Newley. E basicamente é a mesma história, que ela foi salva lá, na época não sabia quem é, que era meia-noite, né, que foi salvou ela. Sabia que era uma empregada dele lá, uma enfermeira que trabalhava na casa e ia ajudar ele. É, e ele já velho, sabendo que ia morrer, tentou avançar a idade dela pra tornar substituto, mas nunca aceitou por ela ser mulher, né, que ela não é nem um preconceito de nazista, né, é preconceito de velho mesmo, da época que ele era. Na verdade, eu tava dizendo que eu acho que ele acelerou o crescimento dela quando ele viu Frank Richards. É, né? Mas deu. O anão mais famoso do universo Marvel. Pois é. E quer falar alguma coisa sobre essa história do Grão-Mestre aí, a volta, dos hibernantes, Marcos? Quer falar É, você vê que, na verdade, ele pegando tudo da mitologia do passado, né? Ele citando o Grande Mestre, né? O Grande Mestre não é exatamente como. Não pertence a. Como os outros pensam. Na verdade, nada que pertence à Era de Ouro do Capitão América. Por exemplo, os hibernantes foi criado já na década de 60, né? Com o Capitão América descongelado e mostrando ele no presente, pelo Jack Kirby. O Grande Mestre também ele surgiu na década de 70 na revista dos Invasores, pela mão do Roy Thomas. Mas era uma revista que era meio retcon, então mostrava histórias da Segunda Guerra, no qual mostrava os invasores lutando, que eles não existiam com esse nome, né? No passado. E basicamente isso. Ele tá reintroduzindo os mais importantes coadjuvantes e personagens da mitologia do Capitão América. Sim, na verdade o que eu ia comentar é por causa que eu lembro que teve um Grande Mestre que morreu idoso numa revista do Cable, na era do formatinho, um pouco depois da Operação Tolerância Zero. Esse é o mesmo Grande Mestre que é o avô desse Grande Mestre que apareceu nesse arco? Eu creio que sim. Esse é o Grande Mestre que surgiu na década de 70 na história dos invasores. Na verdade, só tem um que é neto, né? Os outros dois apareceram no experimento aí do nada, né? É, tem o segundo apareceu na época... Não, nessa edição aí são três Grandes Mestres que aparecem. É, então, é um líder, né? Que é o Grande Mestre e os outros que são os mestretes. Mas eu achei estranho porque na história do Cable é como se ele tivesse vivido lá 7 décadas num retiro expurgando lá a consciência dele por tudo que ele fez depois que a mulher dele morreu, a esposa dele morreu. Só que não contou, em momento nenhum ele contou algo sobre ter filho, alguma coisa assim, a ponto de ter um neto. Aí, então, mas não é neto, cara... não é neto, é tio avô o cara. Entendi agora, é. O cara não cuidou da cara, foi querer se redimir, esqueceu de ajudar a família que tava errada. errado, né? Pois é. Não, mas aí foi o Caveira Vermelha que pegou o moleque e fechou com a cabeça do moleque, né? O moleque era um nerdão qualquer até ser experimento. Não, sim, mas ele era, vamos dizer assim, ele tinha descendência do primeiro, só né? Tinha descendência. Não que morreu lá na... É, eu lembro dessa história do Cable. Foi um pouco... É, foi realmente um pouco depois de toda essa zero mesmo. É que o sobrinho neto virou um hooligan, né? Por isso. Ai, meu Deus do céu. Bom, o terceiro volume da fase Brubaker, que também saiu aqui no Brasil no formato deluxe, talvez seja um dos mais famosos, conhecidos, porque ele realmente é uma das histórias mais marcantes, que traz justamente a morte do Capitão América, né? O nome do encadernado chama-se A Morte no Sonho, mas a gente pode dividir ele em duas pedaços. Um deles é o Antes da Morte, em que praticamente é o tie-in com a própria Guerra Civil, e que a gente vê que o Brubaker, aí sim, né, se tava rolando tudo com o Capitão América ali à parte, esse tie-in ele ia trabalhar bem mais o Bucky, já que a revista estava livre para ele mexer só com o que o personagem pudesse mostrar ali. Aí ele colocou uma série de novos elementos aí que eles já se preparavam para o futuro poder trabalhar. Por exemplo, esse aí é o lance da Agente Carter, né, e da manipulação do Dr. Faust, que aparece como um político disfarçado, né, introduzido e infiltrado no governo americano pelo Caveira Vermelha. Mostra muito mais forte a relação do Bucky, né, do Soldado Invernal, com o Nick Fury, que funciona praticamente como o líder não presente dele, né? O chefe não presente dele. Por sinal, o que aparece aí de MVA do Nick Fury nessas histórias não tá no gibi. Ou melhor, tá no gibi. Que foi justamente pra até compensar um pouco aquela história daquela confusão que eu falei inicialmente, né? Do Nick Fury tá em algumas histórias e não tá. Então, a Marvel disse, olha, soca MVA tudo quanto é jeito aí pra gente realmente confundir o leitor pra dizer se a pessoa tem certeza que é ou não o Nick Fury ou se é um MVA. Não, cara, isso aí foi o Brubaker gritando pro Bendis. Eu queria usar o Nick Fury, seu desgraçado. Pode ter sido também uma indicação dessa aí. Aparece também um breve interlúdiozinho, assim, do Bucky encontrando os Jovens Vingadores, né? Eu não sei se era alguma intenção de, sei lá, quem sabe no futuro, já que no passado o Bucky fez parte dos Jovens Aliados, né? E agora tem uma relação com os Jovens Vingadores. Eu não sei se estava isso aí na ideia ou não. E tava bem batido também naquele lance de Capitão América ser o traidor, né? Tá como grande vilão da história e por aí vai. Sempre, em opinião pública, o Homem de Ferro tava vencendo, né? A Lady Rage tava vencendo. E aí o Bucky tava vindo, digo assim, como o Capitão América no passado viu que não tava tão simples saber o que era certo ou errado, né? O claro e o escuro. A mesma coisa tava acontecendo agora, né? Por também teve um breve encontro do Bucky com o Namor, que é um dos heróis daquela época, né? Que estavam vivos até hoje. E aí teve bateu um papo rápido. Rapidinho, né, o Namor com aquele jeito dele de chutar portas, né, mas ao mesmo tempo mostrando-se condescendente pelo que ele fez. Afinal, o Namor também teve um histórico de ex-vilão, né? Então ele, mais que ninguém, ele poderia entender o lado do Bucky, né? De querer se redimir e por aí vai. Foi um preparo e com histórias muito bem escritas, excelentes e muito bem desenhadas pra, digamos assim, cobrir essa parte durante a Guerra Civil. Já a segunda parte encadernada já traz a morte do Capitão América. Tem a cena clássica, né? Que virou manchete em tudo quanto é lugar. Nós no Brasil soubemos até pelo jornal da Globo, da grande morte do Capitão América, né? Todos os jornais falaram e tal. Coitados, né? Fizeram tanto alarde, não sabia que era a Marvel, que ele ia voltar daqui a 2-3 anos. Mas enfim. E aí o resto do arco é justamente essa história de caçar quem matou o Capitão América. Obviamente quem foi o responsável, um dos responsáveis já estava evidente que era o Ossos Cruzados, mas quem foi lendo decorrer das histórias viu que o tiro de misericórdia veio da arma de outra pessoa, que é justamente esse plot da Agente Carter, né, ter sido manipulada pelo Dr. Fausto e dar o fim verídico. Não que seja definitivo, né? Aliás, isso pra mim marca de... Aliás, a fase Brubaker, se tivesse acabado nesse momento, teria acabado de forma impecável, né? Se tivesse acabado exatamente no momento que o Capitão América recebeu o tiro e deixasse o resto pra outro cara, a fase teria sido impecável. Até aquele momento, acho que a coisa começa, na minha opinião, vamos dizer assim, a ficar mais devagar depois da morte do Capitão América. Né? Felga, não, cara. Porque lembre-se quem fez o hack-in dele. Imagine se saiu pro Brubaker que entra o Jeff Loeb. Ah, mas aí é problema do Jeff Loeb. O importante é que esse arco, até a morte do Capitão América, é sensacional. Mas, e cara, eu não gosto do personagem. A morte do Capitão América é a maior prova de que a história não era sobre o Steve Rogers, era sobre o Bucky. Ainda porque assim, ele morreu, a história continuou. É que eu acho que a partir daí a qualidade começa... Sobe, desce... Aí que a história começou pra valer, porque aí ele se livrou do cara que tinha que ser forçado a ser o protagonista e colocou o Bucky, até o Bucky virar o Capitão Bucky. Foi legal. É, eu acho que eu tô com um pau aí. Eu acho que o Brubaker falou assim, ahá, agora é minha vez. O Brubaker não tem, escrúpulo não, cara. Ele tipo assim, ele queria o Bucky pôr pra qualquer coisa. Aí, tipo assim, tinha o Nômade no meio do caminho, matei o Nômade cruelmente. Ah, eu vou matar mais alguém agora, vou matar o Capitão América. Dane-se a revista, matei o Capitão América. Ou então ele odeia a Cheryl Carter, porque ele matou o namorado dela, depois matou o Capitão América quando eles voltaram, depois matou o bebê. Sacanagem, Bruno. Aí, Brubaker, aí é mancado, hein? É, ele podia ter matado ela de uma vez, já. É, mata logo. É, mas uma coisa que foi engraçada foi esse negócio da morte. O Brubaker jura até hoje que ele tinha um plano de contar uma história do Capitão América na prisão. Aí ele lembrou que ele já tinha escrito essa história com o Demolidor, resolveu que matar ele era uma saída melhor. E já tinha umas duas histórias desse tipo já publicado o Capitão também. É, são parênteses, assim, a ideia mesmo da morte do Capitão América, salvo engano, né, eu posso estar conferindo agora, foi a ideia do Joss Whedon, né, durante as reuniões da Marvel, que a partir dessas mega sagas, mega eventos, né, desde Dinastia M, a Marvel tava realizando aquelas reuniões anuais pra decidir o que ia rolar durante o universo como um todo durante o ano. E aí, pro final lá do Mark Miller, disse que quem chutou a dica de matar o Capitão América, se eu não me engano, foi o Joss Whedon, né? Falou assim, mata. E o Brubaker falou assim, ó, gostei, vamos matar. Aproveitou e mandou bravo. Eu sei que o Joss Whedon teve a ideia de que o lado do registro tinha que vencer, porque se o Capitão América vencesse a guerra, nada ia mudar. Essa ideia do Joss Whedon eu sei, mas o negócio da morte, talvez tenha sido assim, o Brubaker, ele pediu pro Joss Whedon ter essa ideia, assim que o Joss Whedon falou, ele, gostei, eu pego. Eu não sei aí de onde partiu, se eu não me engano foi isso, eu posso estar enganado, mas enfim. É, pegando ganchos aí, tem uma pataquada aí editorial da Marvel, já que você falou, é muita gente envolvida na morte do Capitão América, só esqueceram de chamar uma pessoa muito importante, que eles esqueceram mesmo. Eu não sei se em 2004, 2005, eu sei que bem antes disso acontecer, a Marvel fez um anúncio de que o David Morrell ia escrever uma história do Capitão América. O David Morrell é o escritor que criou o personagem conhecido como Rambo no cinema, né? Na época achei uma ideia de jirico, né? Porque tipo assim, grande bosta, né? Assim, só porque o Rambo é pseudo-patriota, vamos fazer Capitão América. Mas enfim, era um convidado de luxo pra trabalhar na Marvel, porque o cara era envolvido com cinema e tal, a Marvel achou uma ideia. O problema é que o David Morrell, ele escrevia romance, escrevia roteiro de cinema, mas não escrevia quadrinho. E ele, muito educadamente, ele falou assim, eu quero me preparar, eu quero ler, eu não lia quadrinho, eu quero ler quadrinho, eu quero fazer um curso de roteiro de quadrinho, sei lá, eu quero me especializar. Aí passou um ano, dois anos, três anos, e nada do David Morrell entregar o roteiro. Ninguém falou nada, porque o cara era do cinema, não vamos deixar o cara em paz. E o cara lá trabalhando. Esse projeto secreto, na verdade, que ele tava trabalhando em cima, fazia parte daquela linha O Fim, que até tem, né? Hulk, O Fim, Wolverine, O Fim, que mostra o suposto fim de cada personagem da Marvel. E ele ia escrever Capitão América, O Fim. Aí tá, ele tá escrevendo lá, bonitinho, ele escrevendo a morte do Capitão América. Aí liga na Rede Globo, aí ele, né? Fala assim, aí um dia ele assim, liga a televisão, o Capitão América morreu. Eu falei, caceta, eu levei 3 anos pra escrever essa merda e vocês mataram o Capitão América. Não tá certo isso. E assim, foi um desencontro total, né? Porque os caras, tipo assim, ninguém sabia o que ele realmente tava escrevendo e ele também não sabia o que a Marvel tava fazendo. Aí foi tudo pro saco, em termos. É que agora você me fez imaginar o Coronel Trautman matando o Capitão América na prisão. É, então, mais ou menos isso. Só que, assim, felizmente, esse arco da morte do Capitão América, assim, deu um up gigantesco na mídia, né? O personagem foi, grandes veículos de comunicação divulgaram a morte do Capitão América, por mais que a gente soubesse que ele ia voltar uma hora ou outra, né? E o David Morrell, coitado, que não pôde escrever a morte do Capitão América, acabou sim escrevendo a morte do Capitão América de outra forma, que se tornou a minissérie A Escolha. Que saiu aqui encadernado também. Que saiu há pouco tempo encadernado, exatamente. Acho que vai sair, inclusive, é uma das opções lá pra... essa série nova da Salvat, né, se eu não me engano. É, foi o último número, inclusive. Foi legal pelo revamp que deu na... deu o up que deu no personagem também, né? E sobre o arco em si da... Ah, eu achei bacana, assim, mas é aquele negócio. Foi, eu também vi com uma queima de arquivo do Brubaker pra acabar. Me surpreendeu a revista não se chamar Buck depois, porque eu falei, puta, ele vai massacrar todo mundo, cara. Que tem... Você conhece o Capitão América? Conheço, vai morrer também. O arco, você pode ver direitinho que, assim, com muito, mas muito tempo, as histórias do Capitão América tem o Capitão América, né? Tinha a Agente Carter, o drama da Agente Carter sendo trabalhado. Era aquele lance do Buck correndo atrás, né? Paralelamente com a instrução do Nick Fury, do Costas Cruzados, por aí vai. O Falcão, que até então não tinha aparecido de fato, né? Ele surge como um personagem também importante, vira parte da trama. Lembra um pouco, assim, a morte do Superman, que começaram a falar sobre o Superman e não existiria mais Superman. É, né? Mas mais ou menos isso, né? Com uma revista em homenagem a um morto. É, tava Viúva Negra também, via os personagens. Era toda uma trama relacionada à morte do Capitão América. A base ainda era o Capitão América. Claro que o Buck, digamos assim, a gente estava vendo que estava sendo trabalhado para se tornar de fato o futuro Capitão América. Tanto que assim foi o desejo do Steve Rogers, né? É, um recadinho que ele deixou pro Tony Stark. Já que ele sabia que o Tony Stark ia ganhar a guerra, ele deixou lá o recadinho já pré-pronto, vamos dizer assim. Por isso que ele se rendeu quando estava ganhando. Porque ele apostou com alguém com o Tony que ia ganhar, safado. Não, se tornou uma revista póstuma, né? É, ficou. Então, mas mesmo assim, pode ver que, assim, a herança, né, o tema tava lá, né, a todo momento. Inclusive, assim, foi muito bom porque, apesar de você estar falando que ele odeia a Agente Carter, né, a Sheila Carter, ela ganhou, acho que, um dos principais caracterizações, o principal momento da vida dela, nas mãos do Brubaker. Eu acho que, tirando esse momento, acho que só o Mark Waid trabalhou tão bem a Sharon. Sharon, né? É, mas o Mark Waid, assim, você viu que ele fez uma aproximação, mas estava entre tapas e beijos, né? O Brubaker já deu uma aproximada boa mesmo, assim, já definiu mais o relacionamento dos dois. Né? E outro personagem que começa a aparecer muito também nesse volume, mas aí já não é tão relacionada com o Steve Rogers e sim, mas é com o passado do Buck, é a Viúva Negra. É dessa, mais ou menos nessas histórias que começa a ter uma interligação melhor pra que no futuro ela se torne a amante dele, né? Sim. Curiosamente, né, a Viúva Negra, que é conhecida por ter aquelas amizades coloridas, né, de ter só aquele sexo ocasional, demandou que o diga, ela parece que o romance firme dela, do nada, assim, é o Buck. É que, de certa forma, o Buck é nesse contexto criado, ela talvez se identifica muito mais com ele do que com os outros, né? É ex-agente da Guerra Fria, ex-agente da União Soviética, né? Membro também de um programa secreto de criação de super soldados, né? Teve a mente mexida também. É, então, acho que de certa forma, o Buck ali, de certa... vamos dizer assim, os dois têm mais figurinhas a trocar do que, por exemplo, com o Demolidor, né? Que é um, vamos dizer assim, sempre quando a gente lembra de Viúva Negra, lembra do Demolidor, né? É, tirando o Demolidor, acho que foi o Clint, né? O Garner. É. Teve mais alguma relação aí? Eu não me lembro agora. Enfim, a gente tem que falar em algum momento dela por aí, né? Porque ela também faz 50 anos esse ano. Faz ela lembrar, talvez, do... vamos dizer assim, é alguém com quem ela pode conversar sobre os velhos tempos, né? É, não que ele não lembre muita coisa, né? Não, mas ele lembra talvez... ele lembra o suficiente pra chupar até um papo, né? Pra ele assim, olha... E aí, você lembra do que rolava nos anos 70? É, eu lembro que eu acordei, passei um final de semana, dormi, aí acordei em 78. Aí eu lembro que rolou isso. Cara, imagina como deve ser o Buck, deve ser horrível, né? Deve ser... Ele viu um mandato de 40 presidentes, eu acho. Pra mim, realmente, é como eu já tinha dito, isso aí foi o ápice do plano do Brubaker de se livrar do Steve Rogers e colocar o verdadeiro protagonista da história no lugar. E durante essa história, assim, tipo, desde que o Capitão América morreu, já dava muito na cara que ia ser o Buck, ia ser o próximo Capitão América. Era só uma questão de tempo. Acho que a nossa dúvida maior era o quão perto o Buck ia conseguir chegar de matar o Tony Stark, já que o objetivo dele passa a ser querer se vingar do Tony. É, né? Ele tem esse lance, né? Além de querer ir atrás dos verdadeiros assassinos, ele culpa diretamente o Tony Stark pela morte. Só que aí, no decorrer da história, ocorre justamente o contrário, né? O Stark recebe a difícil missão de elencar o Buck como um próximo Capitão América. Até recebe um bilhete, né? O mundo precisa de um Capitão América sempre, né? Tony Stark nessa época tava naquela vibe de que tinha que apanhar de todo mundo por causa que a imagem dele depois na Guerra Civil não tava muito boa. Aí lá vai ele apanhar do Hulk, do Thor, do Homem-Aranha, do Jarvis, do Buck. Foi todo mundo. É, tinha que melhorar um pouco a imagem dele. Se bem que ele aparece apanhando na Guerra Civil lá, né? Ele ganhou a guerra apanhando propositalmente, né? A imprensa filmando ele levando os cacetes do Capitão América. Pois é, aí vem aquela parte no volume 3, ninguém viu ali ele enchendo a cara do Capitão de porrada. É, não tava já, não tinha TV pro pé. Ah, não precisava das câmeras, né? Bucky, you know I can't just let you walk out of here. Falando agora do que vem depois do terceiro volume, não ganhou encadernado aqui no Brasil, mas assim, a gente pode resumir basicamente numa nova fase, que é essa fase que a gente falou, né? Quando finalmente o Buck assume o legado do Capitão América. É, a gente tava falando essa história de que a gente já sabia que ia ser o novo Capitão América e tal. Havia sim um mistério, porque antes de surgir quem ia assumir o novo manto, tinha aparecido o novo uniforme do Capitão América, que convidaram especialmente o Alex Ross pra desenhar, né? Ele resolveu até dar uma caracterização mais sombria pro personagem, curiosamente. Ele detalhou, por exemplo, que o uniforme lembrava um pouco o escudo original do Capitão, né? Se vocês verem, o emblema assim lembra um triângulo, né? No peitoral dele. E aí, algumas pessoas já associaram, olha, tem que ser o Buck porque... Até o olho do Capitão América era uma pista, né? É um olho castanho, então não é o Steve Rogers mesmo, porque o Steve Rogers tem olho azul. E aí logo depois aparecia ele com a arma na mão. Então era o Buck. Então, no fim, no decorrer das edições, né? O nome do arco chama assim, o fardo dos sonhos, né? Uma coisa assim, The Birds of the Dreams. Você vê que realmente o Buck assume o papel. Ele tem uma dificuldade até no início, né? De poder lutar com o escudo. Ele não tinha essa habilidade tanta, né? Mas ele até fala, eu não consigo lutar como Capitão América, mas eu posso lutar do meu jeito. É tanto que ele não sabe usar o escudo direito, então ele joga o escudo pra distrair e dar os tiros, né? É a marca, a gente via ali que era a marca do novo Capitão, né? Um Capitão que vai usar umas armas, umas pistolas. E aí, bom, os plots que se seguem, pode resumir aqui, né? Teve o plot que é o Caveira Vermelha, inclusive usando agentes manipulados, né? Acho que era do polícia ou era da SHIELD, não me lembro logo no começo. Né? Logo na frente da Casa Branca, né? Teve um plot também que foi quando traz de volta o Capitão América dos anos 50, que foi um dos arcos que deixou o Buck mais confuso, porque inclusive mais pra frente o próprio, no arco que é desenhado pelo Luke Ross, né? Esse Capitão América dos anos 50 meio que obriga ele a vestir o antigo uniforme de Buck, só pra deixá-lo ainda mais irado. Tem esse trabalho que é muito bem bolado também do filho do Capitão América, né? Que a Sharon acaba grávida, assim, apesar de ela estar se remoendo de remorso ali por conta de ter ela matado o Steve. E aí a gente descobre que o diferente do que poderia acontecer aí, se fosse em outras épocas, anos 90 por aí vai, e que fosse dar continuidade sobre o filho do Capitão América, o Brubaker dá um salto acima, faz a mulher abortar o filho, né? Tipo assim, foi uma coisa até meio traumática pro personagem. É uma evolução assim, meio de roteiro de quadrinhos, meio assim pesada. É, teve um lance também, acho que nas histórias que ele diz que luta contra o Batroc também. Enfim, são arcos menores aí que duram, digamos assim, umas 20, uns 2, 3 anos, até finalmente a gente ver o semblante de um retorno do Capitão América com uma minissérie que também foi escrita pelo Brubaker, que é aquela Capitão América Rebirth, que já é uma coisa bem mais próxima, por exemplo, daquele O Cerco, quando a gente finalmente tem a volta do Capitão América. Uma das coisas interessantes aí é a questão como que ele ainda homenageia a mitologia do Capitão América como um todo, né? A questão que você falou do uniforme parecer com o escudo original, lembrando que o escudo original, que não era o redondinho lá, que foi utilizado no primeiro número, no Capitão American Comics, na década de 40, não pôde ser usado porque já tinha um personagem chamado The Shield, né? E que tinha o uniforme dele era naquele formato. Então, agora, com a provocação com tudo, né? Ele tá o escudo redondinho, mas praticamente ele tinha o uniforme do The Shield. Aí, já foi um tapa na cara. E uma coisa que me lembrou muito também, principalmente quando apareciam capas e estudos feitos pelo Alex Ross, a questão do Capitão América usar uma arma de fogo me lembrava muito o seriado do Capitão América da década de 40, né? Que tinha muito pouco a ver com o Capitão América da Atlas na época, né? Ou da Marvel mesmo. O Capitão América nem sequer Steve Rogers era também. E ele utilizava uma arma. Só que o Capitão América do seriado não tinha um escudo. Mas assim, as posições da capa pareciam muito os cartazes promocionais desse seriado do Capitão América. É, eu mesmo não acompanhei essa época não, mano. É, depois a gente dá uma procurada aí que você vai ver, você vai rir muito. Capitão América de uniforme preto. É, ele tinha um uniforme assim, um escudo era meio transparente, se eu não me engano, né? Não, você tá falando da década de 70, eu tô falando de um seriado da década de 40. Ah, que era preto e branco ainda? Era preto e branco ainda. Ah, que ele nem não. Era Steve Rogers, ele era tipo um policial. É, não, assim, a Marvel. Era o falso Capitão América. É, né, na época. Era o Capitão América dos anos 50, doido. Eu esqueci o nome agora da produtora, a Republic, se eu não me engano. Ela era muito rica, assim, ela era muito famosa em fazer séries desse tipo, né? Matinês desse tipo. E queria fazer uma coisa com o Capitão América. A Atlas, na época, não era ninguém, era uma editorazinha de gibizinho, vai, vamos falar assim. Aí os caras falaram assim, vamos fazer o que a gente quiser com o Capitão América. E fizeram do jeito que eles bem entenderam. Se tornou o Capitão América de arminha na mão. Porque toda hora que ele aparecia pra render alguém, ele tava com uma arma na mão. Exatamente como as capas do Alex Ross nessa fase aí. Depois que o Buck virou o Capitão América, ainda teve lá o clímax lá da história do Caveira Vermelha, que era o plano lá que ele tinha. Que eu não me lembro direito agora como foi exatamente o final, mas eu sei que todos os planos envolvendo o Alexander Luck, que tinha começado lá na edição 1, vão acabar lá na edição 40-41, todos ao mesmo tempo. E tinha um, por causa que tinha uma parte lá que era o Buck salvando um político, uma coisa assim, que ia sofrer um atentado de um sósia. Aí tinha a parte que tava a Sharon e o Falcão resolvendo, não, era a Sharon resolvendo um problema lá dela, acho que era com o Dr. Faustus. Aí tinha outro plot que era a Viúva Negra e o Falcão resolvendo outra coisa. Sim, a primeira grande ato público de heroísmo que mostrou pra população que existia um novo Capitão América foi o final desse arco aí do Caveira Vermelha. É, que eu me lembro que foi, acho que na frente da Casa Branca, né, e tinha uns policiais que eram... Pois é, porque o plano era todo era o plano todo do Alexander Luck / Caveira Vermelha, envolvia um monte de coisa assim, inclusive manipulação econômica, porque parece, se não me engano, ele tinha feito alguma coisa que fez o preço do petróleo disparar. É, foi na época justamente daquela crise mundial, né, de uns 2-3 anos atrás, né. Pois, mais ou menos, porque segundo a Marvel, a crise econômica mundial lá da imobiliária que os Estados Unidos teve foi culpa da invasão Skrull. É outro, acho que esse também é um outro ponto que acabou, acho que, não sei se destacando, mas enfim, devia ter um destaque. É interessante como o Blue Breaker, mesmo sendo uma coisa voltada puramente para lazer, é perceptível a crítica que ele faz aos domínios das grandes corporações da democracia americana. É, tem um momento, né, que o próprio Capitão América... Então fala isso. É, o próprio Capitão América fala, né? O Lincoln já previa isso, que o grande problema do futuro vai ser o domínio das grandes corporações. Um negócio assim. Eu acho que o Brubaker nessa hora ele errou de que época o Capitão é. Não, mas ele não disse que o Capitão América conversou com o Lincoln, cara. Você tá exagerando. Ele viajou no tempo, nunca se sabe. Ele pode ter feito igual fez o Deadpool no último arco. Eu acho que a crítica mais pesada que ele fez mesmo foi quando o Capitão América conseguiu lá as provas pra bater o Alexander Luck lá no começo, lá acho que foi na edição 6 ou 7, uma coisa assim, que eles invadiram a empresa, estavam pra prender, tava lá Shield, a Viúva Negra, o Falcão, ele chega lá, tá o cara batendo papo com o secretário de defesa, o secretário de defesa manda o Capitão América embora. Crítica maior do que essa, assim, tipo, o cara é um vilão, todo mundo sabe que ele é um vilão, tem a prova de que ele é um vilão, mas não pode mexer com ele porque ele é aliado político. O arco do Brubaker contém uma crítica interessante, né? Com relação a grandes corporações dominarem, né, os Estados Unidos. E, de certa forma, isso influir nos rumos do país, né? É uma daquela crítica ácida. E, assim, a grande ironia é que um russo, né, um ex-agente do exército soviético, né, conseguiu fazer aquilo que a União Soviética tentou por toda a Guerra Fria, que foi impor ao seu controle e sua hegemonia. E isso só... O que é mais engraçado, ou seja, um russo, que é, vamos dizer assim, um filhote, um ex-socialista, conseguiu, através do capitalismo, dominar os Estados Unidos, né? Você não disse o nome com medo ainda, né? É, bom, é só ler a história do Capitão América que todo mundo vai saber. que era spoiler, é. O meio que o Brubaker, depois que terminou esse arco, que foi lá na edição 41, foi praticamente o. Foi parar pra pensar, é praticamente uma história só da 1-41 que ele fez, já que tudo gira em torno realmente dessa conspiração aí do Lex Luthor. Aí ele começou a contar as histórias do. As aventuras do Buck. Assim, se não me engano, uma das histórias envolvia, inclusive, envolvendo o passado. Uma das histórias, inclusive, envolvia uma história com o Namor e umas coisas que ele tinha feito como soldado invernal. E tem até um momento interessante lá em que ele quando vai enfrentar o cara, ele resolve ir como soldado invernal e não como Capitão América, porque o que ele tinha feito tinha sido. Como um soldado invernal, então ele tinha que acertar essas contas como um soldado invernal. Sim, sim. E não manchar o manto do Capitão América. Teve um plot também que eles queriam recuperar de novo o corpo, coitado, né? Do Jim Handy, né? Do Tocha Humana. Aí aparece aquele vilão, né? Todo misterioso, encapuzado. Eu não sei se aquele vilão tinha um histórico anterior. E aí é mais ou menos gira em torno disso aí, né? Pois é, aí depois disso. Tem mais algumas outras aventuras. Ele entra pros Vingadores do Bendis. Que o Bendis, ele tem. Normalmente, os Vingadores do Bendis era a maneira que ele tinha de incorporar esses personagens que estavam só no microverso deles e colocar eles, integrando eles com o universo Marvel no geral. Vou parar pra pensar, foi o que ele fez com o Norman Osborn, com o Daken, com o Hulk Vermelho, com o próprio Capitão Buck. Foi ele que começou a fazer os personagens interagirem mais com outros, assim. Mas ele pegava a melancênia do outro personagem lá, o Jeff Loeb criava um, o outro, e conseguia realmente reuni-los, né? Pois é, só que ele não tinha tanto de estar assim, até porque como ele era um personagem novato, ele não era o líder, não era nada, assim. Ficou na mão do Clint, né, nessa época. Pois é, basicamente, era o Clint babaca. Bom, ficou um tempo na iniciativa, né, dos Vingadores, quando ele foi assumir mesmo o manto dentro dos Vingadores, foi quase o Reinado Sombrio, né? Pois é, porque ele, na fase dele lá como a fase do Buck nos Vingadores, basicamente ele era o dono da casa, porque se reunia na casa dele e o Bendis usava isso pra fazer piadinhas do tipo, ele não gostava do fato do Wolverine ser um porcalhão que ficava sujo na casa dele toda. Vale ressaltar, inclusive, o seguinte, no momento em que o Buck volta a ser um personagem coeso do universo Marvel, ele não só fez parte da revista Capitão América, mas ele também participava ativamente da revista Wolverine, que você acabou de citar. Quiseram fazer uma relação, inclusive, né, principalmente no Wolverine Origins, do Buck com o Logan. Enfim, começaram a fazer um interligado muito grande do personagem, né? É uma coisa que a Marvel estava se preocupando de inseri-lo definitivamente, né? Porque, se não me engano, a relação dele com o Wolverine é uma coisa simples. Ele só matou a mãe do Daken, só isso. Nada, né? Inclusive o Daken que arrumar uma confusão depois com o Buck, mas acho que ele morre sem ter a vingança dele, né? Era o Wolverine que dava anfetamina pro Buck. Pois é, e acho que dessas histórias todas, a melhor que teve do Buck antes do renascimento lá do Capitão América foi a edição 50 também, que era uma edição fechada, que ficava contando, meio que contando os aniversários do Buck ao redor durante o passar dos anos. Inclusive foi nessa história aí que ela conta, essa história aí que tu contou no começo, que ele com 16 anos já era um cara que conseguia mandar pro hospital 3 fuzileiros. Tem uma história que inclusive tá ele na cadeia, né? Ele tá na cadeia porque ele espancou 3 fuzileiros. Só, né? O que vale ressaltar também dessa fase aí, principalmente da parte da arte, é que o Empty já não tava mais desenhando as histórias, a maioria delas era o Mike Perkins, quer dizer, de arte finalista ele assumiu a arte, e também o Luke Ross, né, que ele meio que ficou revezando os arcos com o Perkins, né, ora era Luke, ora era o Perkins, e praticamente o Luke Ross definiu bastante o que era o Buck nessa época, né, o desenho, a arte. Uma coisa que eu acho engraçado no run do Brubaker é que sempre tem aquela interparalelo com o que tá acontecendo com o Batman, porque aí quando chega no Renascimento, é bem na época que o Bruce Wayne tá voltando também. E quando o Buck assumiu o manto, é na época que o Dick Grayson assumiu o manto. Conspirações. E a volta foi do mesmo jeito. Eles voltaram, mas não eram o herói principal. Tanto o Buck como o Dick continuaram sendo dono das revistas. Exatamente. Na edição 600, né, a gente já tinha uma pincelada de que em breve Steve Rogers ia voltar, né? Foi quando deixamos de ter a numeração antiga, voltou a numeração original, vamos dizer assim. assim, né? Por causa dessa numeração comemorativa de 600 e antes. Aí acho que deram umas 18 edições desse primeiro volume. Nesse intermeio, como falou bem o Paulo aí, né? A gente teve paralelamente rolando o ar. O Buck encontrava de novo o Capitão América dos anos 50, né? Que tava mais maluco que tudo. Ele, na verdade, já tava ciente que ele não era o Capitão América, né? Mas queria um tipo de vingança lá e o surto tava afetando ele e obrigou o Buck a vestir o uniforme antigo. Enfim, aí teve um quebra-pau violento, né? Entre os dois. E tava rolando a minissérie Capitão América Rebirth. Quem desenhou foi o Brian Hitch. Inclusive, assim, dando aquela explicação, né? De que o Capitão América, na verdade, não morreu, mas ele foi um plano do Caveira Vermelha de atingir ele com uma arma que ia deixar ele preso num lapso temporal. Enfim. Batman. É, enfim, foi um negócio meio esquisito, né? Meio maluco assim. Nem eu engoli. Né? Pera só um minutinho, o Felga engoliu um morcego, cara. Pior é que eu não sei nem o que foi a ordem do editorial. Se foi imite o Batman ou se foi... Sabe o que você fez com o Soldado Invernal? Faça o contrário. Pois é. É que na Rússia é o contrário. Né? Enfim, aí o que acontece? Né? A partir dessas histórias, o Capitão América volta. A gente tem um encerramento, digamos assim, do Caveira Vermelha como vilão principal do plot, né? Inclusive, foi uma minissérie que assim que não... O Ed Brubeck não foi muito feliz. Não sei se foi porque quem começou primeiro foi o Ova Saga. Galinha, quem quis copiar primeiro aí, como o Felga tá sugerindo aí. Mas assim, mesmo copiado ou não, não foi, enfim, não foi uma história muito feliz. Mas assim, o que veio depois, né, e que a Marvel decidiu colocar o Steve Rogers como o cabeça máximo da SHIELD, né, como super soldado, assumindo um novo uniforme, e deixar o Bucky ainda sendo trabalhado como Capitão América, inclusive com o retorno de um vilão clássico, que eu acho que talvez tenha sido uma das melhores histórias trabalhadas dele como Capitão Bucky, que é a volta do Zemo. O Zemo tava esquecido desde a época da Guerra Civil. Ele tinha desaparecido, né? E aí, quando ele volta assim, ué, como assim? O Bucky voltou e aquela história do meu grande feito do meu pai, que foi ter matado esse fedelho, não morreu. E o Zemo tava naquela fase, né? Ele ainda tá, né, na verdade. Em que ele quer ser alguém superior, mas não necessariamente um vilão, né? E aí ele acha que se o pai dele também falhou e teve que pagar os pecados, o Bucky também falhou, tem que pagar os pecados. O que acontece? Ele é o grande responsável por levar a grande mídia que o Capitão América novo é o Bucky. É um super espião russo que tem uma ficha mais suja que qualquer outro vilão da Marvel. Aliás, só uma coisa que é porque nessa história tem até uma parte que é uma reunião dos Vingadores que eles estão lá discutindo porque metade dos Vingadores não sabiam desse passado do Bucky, só parece que só o Tony Stark, a Viúva Negra e o Capitão América sabiam. Acho que o Wolverine também. É, acho que o Wolverine desconfiava levemente quando sentiu o cheiro do Bucky. Acho que era porque ele pouco olhava a casa dele. Tá, vai. Não, mas agora falando sério, porque afinal de contas, no Marvel 66, quem raios meu matou no universo Marvel 66? Porque no Ultimate é o Capitão Caveira Vermelha. Mas quem diabos matou o Kennedy, no fim das contas? Porque... Kennedy era um Skrull. É, não, é porque nessa história diz que ele é um Skrull. Na história do Homem-Aranha tem uma hora lá que ele disse que foi o Fidel Castro que mandou matar. Ah, eu nunca sei quem foi. Deixemos esse mistério pra outro dia. Mas enfim, então o Zemo, mais uma vez, que eu acho que o Zemo talvez seja o vilão da Marvel que consegue ter os planos mais bem sucedidos de todos, né? E o desse foi expor o Bucky pra mídia. Aí a gente tem uma nova fase, digamos assim, em que a Marvel dá de novo o manto do Capitão América para o Steve Rogers, né? No novo volume, volume 2. Mas paralelamente o Bucky tá sendo julgado, né? Ele sofre um julgamento. É mais ou menos a época que tá começando a existência do medo nos Estados Unidos, né? E aí a gente tem que ele, apesar de ser absolvido no tribunal, acho que nos Estados Unidos, ele mesmo assim, ele é exportado pra Rússia. Exportado? Exilado. Vamos lá. Extraditado. Que aliás é um absurdo, mas deixa pra lá. E aí eles mandam pra lá e jogam o pobre do Bucky numa prisão, olha só, onde tem um monte de desafeto dele, né? Lá ele tem que praticamente brigar até com o urso pra conseguir sobreviver. Enfim, é os momentos finais do volume do Capitão América, né? Inclusive que tem toda uma trama pra tentar, apesar de ele ter sido legalmente extraditado pros Estados Unidos, né? Exportado, ele tava num... Foi pro FedEx. O pior é que quando começa o arco, ele parece realmente um produto mesmo, que tá lá encostado em algum armazém da União Soviética, né? O banco foi mandado pra Fundação Casa da Rússia, pronto. Não, pior, cara, não, nem isso. Eu só parava pra pensar esse arco aí, e parece assim, o Brubeck tava sem ideias, aí começou a ler o run dele do Demolidor de novo. Porque ele acabou de escrever o primeiro arco. Tá na queda, né, desse volume. E aí a gente tem o seguinte, esse arco, né, em que digamos, são os momentos finais dessa grande fase do Brubaker, em que paralelamente começa a rolar o novo volume do Capitão América, né, afinal tava saindo o filme nos cinemas em 2011, que aí o Steve McNiven assume, tem aquele ponto da história do Agente Bravo, daquele mundo fantasioso que eles entram, que é um tipo um mundo dos sonhos, uma nova rainha da Hydra, que aí é a qualidade tá bem inferior mesmo ao que a gente conhece do Brubaker, né? Parece outra pessoa. Não é porque ele olhou assim, cara, eu não sei escrever histórias do Steve Rogers, eu quero só sei escrever histórias do Buck, aí faz histórias do Steve Rogers, tá bom. Vou pegar o plot dos X-Men e vou botar aqui. Posso colocar o Buck nos X-Men? Ah, por sinal, ao mesmo tempo ele tá escrevendo a revista mensal do Soldado Invernal, e aí são 18 edições com 3 arcos excelentes que ele escreve. Que é justamente a ideia de que existiam outros agentes que funcionavam como agentes dormentes, né? E que tinham uma cabeça manipulada e por aí vai, e aí eles são despertados e aí começa uma vingança contra o próprio Buck, dos outros agentes russos, né? Aí envolve a Viúva Negra também, tem um lavagem cerebral e tal. Saem 2 edições do Avante Vingadores aqui, e material que merecia de luxo, assim, tão bom quanto esse. No futuro, quem sabe, né, vir num formato ônibus, assim, capa de luxo, né? Isso ainda vai render um filme, hein? Pode ser, né? E quem sabe aí qual vai ser o futuro do Sebastian Stan nos cinemas aí, né? É verdade. Pode render um filme, é só o menino lá, como é que chama, o Chris Evans, cobrar demais pro terceiro, vai, vamos botar esse arco no lugar. Não, o terceiro já tá pago, ele não pode nem reclamar. Ele, do quarto dia, se bem que ele já avisou que depois do terceiro filme ele vai parar, né? Parar de atuar, inclusive. Não é nem para a Capitão América. Uhum, sabemos, claro. Bom, O Ben Affleck também disse que não ia ter mais nenhum super-herói depois do Demolidor. Então, cara, realmente, aqui eu já acho que tá a qualidade... Já, sabe aquela coisa que já tá meio cansado? Ele já começa e tal? Eu nunca tinha reparado, mas realmente esse arco do Gulag é exatamente igual ao do Demolidor. É só trocando mesmo algumas partezinhas e tal. O cara aqui, o Brubaker, deu uma de autor de novela mesmo, sabe? Quando o cara só pega e muda o nome dos personagens, mas é a mesma coisa, o Leblon e tal. Então é a mesma coisa aqui. Podia ser pior, né? Podia estar a Helena lá no meio. Né? Não, é exatamente. Helena Rogers. Mas vamos dar só um pequeno desconto pra ele. O cara já escreveu esse arco sabendo que a PK deve virar uma Power Ranger e que o Buck ia morrer do nada, no metade do... sem função assim, nenhuma, porque ele... Ele caiu de paraquedas. Não, vamos ser sinceros, na essência do medo, ele caiu de paraquedas só pra morrer. Claro. O coitado, é o cara escapa da prisão pra morrer nos Estados Unidos. Ele saiu da prisão com um objetivo, quando chegou no coisa, era como se ele fosse o Capitão América sempre. Ah, estou aqui numa missão normal, de repente, puf, morreu. Então, dá a entender isso mesmo, que tipo, normal ele tava sendo Capitão América, sabe? Não tinha, parece que ele fugiu de uma prisão russa no meio do nada e... Outra coisa que eu não entendi também é como é que... É que assim, em tese, o Buck é americano, né, em tese, né? Sim. Em tese ele não poderia ser extraditado, porque normalmente os Estados Unidos não extraditam os nacionais. Aí abriu-se uma tremenda de uma exceção que até fez coisa. Depois tem que consultar lá o nosso, diplomata pra... Ó, segundo a norma da Marvel, se você morreu e ressuscitou em outro país, você é de outro país. falar que aqui, Fergo, você tem que também levar em consideração duas coisas. Primeiro, o Buck era um dor de cabeça federal pro sistema judicial americano lá, por causa que eles estavam querendo, não era como os caras estavam até mesmo dizendo durante o arco do julgamento, que eu gostei do arco do julgamento, não gostei do Black, que aquilo não era um julgamento, eles só estavam fazendo um jogo de cena pra poder botar a maior punição possível pra aparecer pro público, entendeu? O Buck era um problema pro governo americano. Quando apareceu o governo russo dizendo, ainda lembro, os caras botaram até termos em latim. Nós fizemos o julgamento em absentia pra poder, colocamos ele sei lá quanto tempo de prisão, cara, ufa, nos livramos, toma que é teu. Eu entendi também assim, que eles jogaram o Bucky pra Rússia, porque era complicado demais manter um herói, vamos dizer assim, com o histórico dele, né? Não, mas é que ficou assim, tão assim, meio que, olha, pega que o filho é teu, que sei lá, cara. Pareceu até, era a muito... A situação civil do Bucky é cidadão ressuscitado russo. Então é... Pô, pensa direitinho, o cara agora tá com a estrela vermelha grudada no ombro dele que não pode arrancar, né? No braço que nem é dele, né? É, no braço... Pô, o braço não é dele, o braço é russo. É. Não, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Então quer dizer, digamos, que o Capitão América morreu, né? Aí ele ressuscitou naquele mundo do Beyonder. Então agora ele é, judicialmente, um alienígena. Que bom. Tá vendo? Nas guerras secretas, ele morreu e ressuscitou 50 vezes na última edição. Mas ele morreu e voltou agora nos Estados Unidos. Então tá resolvido. Eu só sei que a Rússia é um país que você dá o banco e eles pedem um braço. Ah, meu Deus do céu. Bom, então, pessoal, assim, resumidamente, o foco desse podcast era falar sobre esse primeiro volume do Ed Brubaker, principalmente o foco no Soldado Invernal. Afinal, ele é, digamos assim, o tema principal para esse segundo filme do Capitão América, que tá estreando agora em abril nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, né, dia 11. Então, vou passar a palavra rapidamente para os nossos convidados dessa vez, nossos membros, para eles darem sua opinião geral sobre, enfim, sobre a história como um todo e, enfim, a nossa desculpa, na verdade, é pra falar sobre o Bucky, né? Sobre o Soldado Invernal. Cara, essa primeira parte do Brubaker, pelo menos, é excelente mesmo, né? É um dos melhores, assim, momentos mesmo do Capitão. É uma das... A revista, enfim, fica muito boa. Eu não sou muito fã das histórias do Bandeiroso, mas justamente pelo fato dele focar mais nas questões de espionagem, política, intriga internacional, resgate de alguns elementos da Guerra Fria e tal... Acho que é um dos meus momentos favoritos da Marvel. Ah, eu só digo uma coisa. Steve Rogers suck, Buck Hullis. Olha, vocês estão fazendo blasfêmias aí. O sidekick só se ferra, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, é legal essa fase do Brubaker, principalmente porque você vê que o cara gosta do personagem da mitologia, né? Que ele põe, ele infesta esse tempo todo que ele põe e coloca um monte de detalhinho, assim, de personagens coadjuvantes, acontecimentos dele. E ele deixou perfeito, assim, uma fase de espionagem mesmo, né? Só a finalização aí também, que negócio, né? Tava bagunçada a administração, o Brubaker já tá de saco cheio. Ele falou, eu vou levar o Bucky pra descer, vão a merda. Não conseguiu, né? O Bucky é meu, ninguém lasca. Mas é uma excelente fase pra se acompanhar. Assim, o volume 5, né, onde ele começou, realmente foi um dos reinícios. O Capitão América teve vários reinícios, né? Eu não vou falar do Heróis Renascem, que é volume 2, que é carne de vaca, falar daquilo. Volume 3 e 4 também foi tentativa. Até o volume 3 foi uma tentativa até boa de colocar o Mark Waid de volta, mas já tava desgastado porque deram essa quebra. O volume 4 foi aproveitando os acontecimentos do 11 de setembro, mas não foi muito adiante, até por uma questão de censura interna. E o volume 5 finalmente engatilhou, né? Dando na mão de uma pessoa que sabia escrever sobre um gênero que não era exatamente o que a gente conhece como super-herói, assim. Ele utilizou o super-herói, mas ele colocou elementos de suspense e de espionagem que casaram muito bem com o personagem. Na verdade, se tu for parar pra pensar, Marcos, quando ele colocava mais elementos de super-heróis, era quando a história ficava ruim. Exatamente, porque ele não gostava. Ele não tinha jeito, né? O cara, quando nasce pra coisa, mas não era a praia dele. Não é a praia dele. Superpoderes, né? Não, mas mesmo assim, ele colocava numa forma de cenário, né? Tipo assim, pra fundamentar isso, né? Quando apareceu os Jovens Vingadores mesmo. Isso. Foi pra introduzir o personagem no contexto mesmo. Na verdade, mas a trama principal não era aquilo, né? Na verdade, eu tava falando do robô caveira gigante, o caveira vermelha gigante do final do Renascimento, essas maluquices que ele colocava de elefante. Essa parte aí, quando tava bem próximo do cerco, a gente viu que houve uma quebrada violenta, assim, no ritmo do Brubaker, né? A qualidade dele, assim, decaiu muito no título do Capitão, e você só não xinga pra valer, porque você sabe que ele tava fazendo, de alguma maneira, um bom trabalho no Soldado Invernal, na revista mensal, né? Que é realmente uma coisa que eu recomendo bastante pra vocês correrem atrás em sebos ou em comic shops aí, essas duas edições de Avante Vingadores. Eu não lembro aqui quem é que desenha, mas enfim, é um negócio assim de primeiro escalão, vamos dizer. Agora, só pra pontuar aí o que o Marcos falou sobre roteiristas marcantes, a gente viu assim a cada momento, né, tipo o John Byrne foi um, depois do Stan Lee e o Jack Kirby, talvez um primeiro grande marco de mudança do Capitão América, né, pra mexer em plot até meio polêmicos, né, voltar um pouco até na origem do passado dele. A gente depois teve o Mark Wade, que conseguiu restaurar o personagem com uma qualidade muito grande, coisa que não vinha acontecendo há muito tempo nas edições mensais. Teve realmente um momento de quebra das histórias dele por conta dos Heróis Renascem, né, mais uma vez o editorial mexendo ali com o trabalho dos roteiristas. Mas talvez, assim, em edições continuadas, pelo menos esses primeiros volumes como um todo, apesar de estar meio escorregado ali no final, né, do Gulak, ou durante o retorno do Capitão América na minissérie do Rebirth, o Brubaker teve um patamar acima da média, né? Ele conseguiu reescrever o Capitão América pra gente que nem lia Capitão América conseguir se aventurar e gostar pra valer. Virou um ritmo com a assinatura dele. E isso aí, digamos assim, é um negócio que provavelmente vai ficar marcado provavelmente pros próximos roteiros que vão estar no cinema. Não é à toa que realmente eles já fizeram o primeiro Capitão América dessa Marvel Studios, já pensando em futuramente reintroduzir o Soldado Invernal, né? E quem sabe, né, com a desistência do Chris Evans no futuro, a gente não tem um segundo Capitão América aí, né? Afinal, o Capitão Bucky foi uma mudança de personagem que foi muito bem aceita. Eu acho que teve gente que gostou menos quando perdeu o manto de Capitão Bucky pra virar o Steve Rogers de novo do que o contrário. Um deles foi o Ed Brubaker. Inclusive. Enfim. Então, a gente vai encerrar nosso podcast agora. Próximo tá aí já em abril, um filme. E a gente vai ver aí. Diz que o próprio Brubaker, né, que assistiu o filme, acompanhou de perto as filmagens, falou que vai ser o melhor filme da Marvel Studios até agora. Inclusive, vocês sabem que o Brubaker tá fazendo uma pontinha, né? Ah, é? Cara, eu não sei como ele não queria, como é que ele não pediu pra ser o Buck. Deve ser eu falar isso agora. Ele não pediu pra ser o Buck, mas ele tá na operação lá do Buck. E ele é um dos cientistas que tá lá aparecendo. Inclusive, tem uma cena no trailer. Foi o que pintou a estrelinha vermelha. Eu não sei se foi. Mas aí o que acontece? O próprio Brubaker, né, ele tem um site, um fórum na internet. Assim que saiu o trailer, ele deu um print screen na tela e falou: olha, aqui, ele circulou lá. Ele próprio se autopropagandeou lá naquela presença dele lá, né? Cara, vai ter um corre ir pro cinema com esse cara, viu? Na mesma sessão. Olha eu, olha eu! Mostrando a tatuagem de estrelinha vermelha dele que ele fez no braço. Ele fez bem lá com o pincel piloto. Então a gente vai encerrar por aqui. Então, até o próximo, pessoal. I hope you find what you're looking for, soldier. 10-4 Cap. Bucky out. Na verdade, eu só fiquei com uma dúvida quanto a esse grande mestre, porque o grande mestre original... Será que tem algum... tá barulho? Tem um avião. É o helicóptero que passou agora. É que é soviético. É soviético que estão passando aí. Ó, cuidado aí que a gente tá sendo... Tá na escuta aí. Os caras estão indo lá pra Ucrânia. Esse podcast tá sendo sabotado completamente. Pelga, você ia falar quem ia... Quem é que tava manipulando os Estados Unidos antes do Se a partir de amanhã vocês me encontrarem mais no blog, no Facebook, tá? Só pra avisar. Que podcast sabotado? Tá, antes do Obama cortar a gente, quem é que você falou que ia dominar mesmo os Estados Unidos? Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.